Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje a gente vai falar sobre a vida, o universo e tudo mais. Ou seja, sejam bem-vindos ao mundo irônico e louco do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu sou Fernanda Fofonca e se o nosso mundo fosse ser destruído, eu realmente gostaria que fosse da forma mais idiota possível, como aconteceu no Guia. Caraca. Só isso. Justo. Ah, tu sabe o negócio, tu tem notícia de última hora, entendeu? Tu não tem nem tempo de ficar estressado e preocupar, o mundo vai acabar, nem, entendeu? Avisa, o mundo vai acabar, acabou, pronto. Certo, a gente coloca assim... um saquinho de papel na cabeça e fica tudo bem. É, sempre útil. Aqui é o Mochileiro Rhodes e a realidade está frequentemente incorreta. Frequentemente. Com certeza. Eu diria quase sempre. Olha só. Aqui é a Adri, e se eu fosse um personagem de Guia do Mochileiro das Galáxias, eu seria o cara que é seguido pela chuva onde quer que ele vá. É a história da minha vida aquilo. O Deus da chuva. É. Um Deus da chuva sem saber. E hoje nós temos um convidado especial para esse podcast, e por que não dizer um especialista, né? Aqui é o Rafael Pá. E eu nunca votaria em lagartos. Com certeza não. Jamais, jamais. Eu não gosto, eles são meio sangue frio. Essa galera não é comigo. Não. Eu sou colunista e membro fixo do site Obrigado Pelos Peixes, que é site, blog, Facebook, Twitter e tudo mais. E o nosso foco principal é o Guia do Mochileiro das Galáxias e Douglas Adams. É bem legal, gente. E link vai estar na postagem, mas depois a gente fala mais sobre isso. Vamos pegar... Vocês já pegaram suas toalhas? Com certeza. Todos vocês? Sempre, sempre junto com a gente. Então não entre em pânico, porque vamos começar por esse universo louco. Bom, o Guia do Mochileiro das Galáxias, para o caso de alguém não saber, é uma série de livros que foi escrita pelo britânico Douglas Adams entre 1979 e 1992. Ela surgiu inicialmente como um programa de rádio da BBC na década de 70. Enfim, ela também foi transformada para outras mídias, além de livros, ganhou versões de filme, teatro, blá blá blá, jogos, blá blá blá blá blá blá. Tudo. É uma série extremamente importante, eu acho. Ela fala sobre a vida, o universo e tudo mais. Mas ela ironiza a sociedade, ela tem um humor muito característico, é o humor britânico. E ela realmente é importante pra nós. Não é uma obra pra qualquer um, eu diria. Tu tem que ter uma sacadinha pra poder pegar as ironias do Douglas Adams. Sim, e tudo mais. Com certeza. Mas que vale muito a pena, se você quer rir, se divertir e pensar, que eu acho, sim, que é o mais importante. Que não é só um humor, não é só pra te dar risada. Mas é pra te dar risada enquanto tu tá pensando sobre diversas coisas. Eu acho que, mais do que isso que a Fer falou, o que é legal é que, né, ele faz você rir, mas faz você rir de si mesmo. E assim, você ri de si mesmo, você debocha de si mesmo e você percebe que assim... Aquilo tá tirando uma onda com a sua cara e você sabe daquilo. Você sabe disso, entendeu? Eu acho que saber ironizar desse ponto, de fazer a pessoa realmente rir de si mesma sabendo que tá fazendo isso, é pra poucos e é pra bons autores. Com certeza. Sim, é rir da sociedade. Rir da sociedade e saber que você tá nela. E não tem muito o que você fazer pra quebrar, mas você pelo menos tá consciente de que, né, tá errado. É, do posicionamento, né, que o Douglas Adams tomou durante toda a obra dele, é fácil distinguir a obra toda, né, como única. Porque, meu, toda aquela saga dos personagens principais, né, todo aquele universo, entre aspas, assim, sem comprometimento que ele ia criando. Ele fazia várias coisas que eram importantes, mas também não eram. E às vezes pegava um questionamento, às vezes parava em colchão que falava e sei lá, em outras galáxias, assim. Então é muito único, né, pra não dizer engraçado. Exato. Eu acho que esse lance do algumas coisas que não são importantes é justamente apontar que as coisas que menos aparecem ser importantes são fundamentais. Verdade. Tem um trecho, não lembro exatamente qual, em que alguém diz uma palavra e ela ecoa por todo o universo até chegar na outro extremo. e causar uma guerra. Uma guerra de proporções planetárias, mas que não é sentido, porque é insignificante. Aí você pensa, pô, a gente também é tão insignificante que destruíram a Terra pra construir uma rodovia. Então, nada é importante mesmo, e isso é legal. Mas antes de entrar na loucura do Guia do Mochileiro das Galáxias, vamos falar um pouquinho sobre o autor, né, quem foi o criador dessa obra incrível. O grande Douglas Adams, grande porque ele tinha 1,96, pelo que eu pesquisei, né? Ele tem como nome completo, né, Douglas Noel Adams. Ele nasceu em 11 de março de 1952 em Cambridge, né? Como a carreira dele, né, a gente tem como analisar aqui que ele se formou em literatura inglesa na própria Cambridge, né, em 1974. E após isso, né, ele viajou durante a década de 70 como mochileiro pela Europa, né, que influenciou bastante, talvez, ele criar esse ponto de vista único, né, do que é o mochileiro da galáxia. Em 1977, ele conheceu Simon Brett, que trabalhava na BBC, e juntos eles decidiram criar um programa humorístico de ficção científica. Daí a gente tinha os primeiros flertes, né, que o Douglas Adams tinha com esse tema. E foi aí que surgiu, né, o Guia do Mochileiro das Galáxias como um programa de rádio de humor. Quando ele transformou isso em livro... Quando ele levou isso pro universo literário, ele fez várias modificações, expandiu o universo e criou a história que hoje, tipo, tem, sei lá, mais de 15 milhões de vendas pelo mundo, são 5 livros. Eu fiquei meio triste com os últimos livros, eles não são tão bons, mas é um universo muito rico, né? Ele pode escrever sobre o que ele quiser dentro desse universo. Sim. E o fato de... Uma das coisas que traduz bem esse humor muito ácido, muito cortante dele, é que o cara escreveu em sketches pra Monty Python. Quem assiste Monty Python sabe que eles debocham de Deus, literalmente, e do mundo. Então, isso já ajudou a desenvolver a toada de humor que teve, que o livro teve, entendeu? Ele tinha talento pra comédia, tinha talento pra crítica, e juntou isso com ficção científica, o que põe ele entre um dos grandes nomes do humor britânico. Algumas das posições dele ainda mostram, se transparecem na obra, porque ele era ativista ambiental, ele era ateísta, e ele... todas as religiões que foram mostradas, por exemplo, foram muito debochadas. Não, então... ele tinha aquela série de livros, né? Quem é Deus? Não, quem é o... Não, como é que era? Quem é Deus? O erro de Deus é outro erro de... Os grandes... Os deuses e, afinal de contas, quem é esse tal de assim, Deus? Uma das melhores frases é justamente isso. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Muitas pessoas ficaram zangadas e isso foi considerado um filme ruim. Pronto. É a visão dele de religião numa frase. Perfeito. Só queria fazer um comentário aqui. Vocês comentaram que ele participou do Monty Python. E outra grande participação que ele teve na ficção científica foi escrever pra Doctor Who. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Eu esqueci de botar na pauta, mas de fato ele escreveu alguns episódios, né, de Doctor Who. Ele gostava muito, né, da liberdade que ele conseguia ter com o Doctor Who. Eu vi uma vez ele falou. Pô, ambiente perfeito pra ele, né? Sim. Pô, né, dá pra fazer qualquer coisa mesmo. Bom, acho que agora vamos só falar essa obra. Em princípio era uma trilogia que virou 4 livros e que no fim teve 5 livros, então a trilogia de 5 livros do Douglas Adams, que começou pelo próprio O Guia do Mochileiro das Galáxias, que foi lançado em 1979, que conta a história de Arthur Dent, um inglês típico e que tá tendo a casa que vai ser demolida e tentando impedir nisso o amigo louco, que é um ator desempregado, Ford Prefect, surge diante dele. O melhor personagem do mundo. Não, o melhor personagem é o Harvey. Tá bom, nem vem. Tá bom. O Ford Prefect, o amigo dele, chama ele pra... Vamos no bar beber, apesar dele estar deitado diante dos tratores que iam demolir a casa dele. Não, vamos beber. E quando eles estão no bar, ele diz, ah não, o mundo vai acabar daqui a 12 minutos, eu não sou terráqueo, eu vim de um planeta Betelgeuse, sei lá como é que se pronuncia. Betelgeuse. E ele estava há 15 anos perdido no planeta Terra, e... perdido não, ele estava há 15 anos encalhado no planeta Terra, sem conseguir ir embora, e eles pegam carona na nave Vogon, que iria destruir o planeta Terra para dar espaço para um desvio intergaláctico. Da rodovia hiperespacial, né? Interespacial, exatamente. Então, imagina o confundido era o cara. Porque o universo precisa de desvios. Num dia, no mesmo dia, falam que vão demolir a casa dele pra construir a rodovia. Aí no mesmo dia demolem o planeta dele mesmo. E o cara nem teve chance de botar uma roupa que não fosse roupão. E ele fala, né, que foi numa quinta-feira e ele sempre acha que as quintas-feiras são ruins. Eu não concordo porque quinta-feira é perto da sexta, isso é bom. Mas enfim. Ai, mas enfim, o Arthur Dent era um inglês típico que gostava de chá e ele se vê diante de uma galáxia, de um universo que tem tecnologia avançada, tem diversos seres de diversos planetas e ele sai com aquela nossa mentalidade de terráqueo que acha que o nosso mundo é a única coisa que existe e pra encarar o universo sozinho, porque todo mundo que vivia no planeta Terra foi morto, menos ele. E é isso que trata a história dessa... Tipo, um personagem totalmente aleatório, que não tem nada demais. O Arthur Dent não tem nada demais, ele é uma pessoa comum. Não, ele não é nenhuma pessoa comum, o cara é bem loser mesmo. Até abaixo da média, sabe? Viu? Ele é uma pessoa comum, ele não é loser, ele é uma pessoa comum. Ele trabalha lá, tem o emprego dele na rádio, ele tem os amigos, vai no bar. Entendeu? Ele é uma pessoa comum, não tem nada atípico nele. Ele parece loser... comparação com as pessoas que estão à volta dele depois do acontecido, né? Isso é, eles colocam, tipo, ele ser o cara comum no meio de toda a loucura cósmica no qual ele é colocado, faz ele parecer... Eu acho que ele mesmo percebe que ele não tá naquele nível. Não sei. Cara, ele só... Eu acho que talvez ele só esteja meio perdido, né, cara? Ele passa... Com certeza. Ele passa 5 livros e não tá nem entendendo o que aconteceu. Ah, não, mas tem também o lance da zona de conforto, né? Eu não sei muito dos ingleses, assim, de tradicionalismo e tal, mas o ser humano, no geral, ele tem isso, né? De não querer mudar, de tentar se apegar a algo e ficar tranquilo na boa, no quadrado dele. E o cara era isso, só que totalmente ao contrário, né? Explodiu o planeta dele, ele não tem casa, não tem mais nada no que se apegar. Foi jogado no universo tá gigante, de roupão, boa. E tem que depender do melhor livro da Companhia Intergaláctica, distribuído pela Companhia Intergaláctica do Sirius. Não, o guia não é pela Companhia Intergaláctica do Sirius. É do... Como que... Ah, agora me confundi. Não, o guia é o guia. É da Ursa Menor, isso. A do Sirius é a outra, né? A Companhia Intergaláctica de Sirius é aquela que eles ficam zoando do marketing, não sei o quê, não sei o quê. É verdade. A gente tem, então, esse primeiro livro que conta, que mostra como é que é esse universo amplo, apresenta o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma Wikipedia, galera. O Douglas Adams, anterior ele Wikipedia. Teve a visão do que seria a Wikipedia. A única diferença é que o guia, os donos ganham dinheiro e quem escreve ganha dinheiro, mas pensa na Wikipedia, tu tem o teu celular ou o teu tablet, tu tem a Wikipedia instalada. Qualquer um pode editar, tem revisores e tudo mais, mas qualquer um pode editar e fazer um verbete novo e colocar e fazer sua contribuição para aquele verbete. Tu encontra um monte de erro e furada, porque enfim, cada um, como todo mundo pode mexer, então sempre tem alguma coisa... Ou que tá desatualizado, ou informação incoerente, mesmo ou gente que só botou lá a doação. Tem gente que sabota a informação do alheia. Mas no fim, ele tem toda a estrutura de... O guia tem um pouco de diferença que ele tem os escritores dele mesmo. Não é, tipo, edição tão livre quanto a Wikipedia, mas as letras garrafais e amigáveis estão lá do mesmo jeito. Não. Entre a diferença é que ao invés de as letras garrafais da Wikipedia são só Wikipedia, mas... É o mesmo princípio. Odri, mas até o que eu imagino é que qualquer um que bata na porta do guia e diz, eu quero ser um editor, eu quero ser um pesquisador de campo do guia, eu acho que eles conseguem um emprego, né? Então provavelmente. Bom, esse livro ainda ele se segue pelo Restaurante do Fim do Universo, que foi de 1980, A Vida, o Universo e Tudo Mais, de 1982, Até Mais e Obrigado pelos Peixes, de 1984, e Praticamente Inofensiva, de 1992. Sendo Praticamente Inofensiva, às vezes meio deixado de lado, porque ele foi escrito muito tempo depois, ele veio com uma pegada até um pouco diferente dos primeiros livros e tudo mais. Aliás, alguém leu aquele outro livro e tem mais uma coisa? Não. Que não é não foi escrito pelo Douglas Adams, mas foi um outro autor que pegou esse universo do guia e escreveu um livro e lançou há pouco tempo. É o Eoin Colfer. Isso. Eoin Colfer é o escritor de Artemis Fowl, não é? Isso. Eu particularmente não tive vontade de ler, porque, como eu falei, os últimos dois livros, embora até goste bastante do quarto, mas o quinto, ele é muito... Pra mim, ele perdeu um pouco da essência do que eram os primeiros. Eu não curti ele tanto. Ele é bom, mas eu não curti ele tanto que nem os outros. E vai pegar um cara de um outro autor que, tipo, não é o Douglas Adams, escreveu mais um livro, pra mim parece um negócio, vamos ganhar dinheiro em cima do Douglas Adams e whatever. Eu não fiz questão de ler, na verdade. É uma fanfic publicada, basicamente. É isso. vou confessar que eu tô me esforçando pra não ler. É? Eu quero muito saber o que acontece, mas rola um sentimento de purismo, sabe? Eu quero, sei lá, eu sou da resistência. Rafa, todos esses anos você acariciava sua coleção de 5 livros e agora chega esse sexto livro intruso. Ele tá cantando... Que a gente não sabe se ele é bom ou mal. Então, eu acho que eu tô no mesmo sentido. As páginas vão estar brancas ainda. Eu tô com essa mesma coisa do purismo, assim, eu não sinto vontade de ler. Pra mim, na verdade, a história terminou no quarto livro. Sem ser bem sincera. O quinto livro, eu achei viagem demais, loucura demais. Eu não curti o quinto livro, assim. Tanto que agora eu tava relendo, eu nem terminei de reler o quinto porque ele me desanimou. Eu acho assim, eu gosto de separar por onde cada livro viaja, assim. Sim. O primeiro, pra mim, é viagem espacial. O segundo livro é viagem no tempo. O terceiro é viagem entre o universo. O quarto livro é viagem pela própria vida dos personagens, focando no Arthur. E o último, eu tenho a sensação de que é uma viagem por tudo isso e pela história deles. É, faz sentido. Apesar de que eu ainda não gosto do quinto, não sei se é porque ele começa com a Trillian e eu não gosto muito da Trillian, então talvez seja por isso que eu peguei antipatia. É, pra mim, a Trillian é uma personagem mais chatinha, assim, do universo do Douglas Adams. Eu não curto muito ela, não. Life. Don't talk to me about life. Mas, já que a gente falou um pouquinho dos personagens, vamos apresentar quem são esses personagens desse universo do Douglas Adams, né? Quem que viaja por esses lugares loucos. A gente já começou falando um pouquinho sobre o Arthur. Falar do meu preferido Ford Perfect, que ele nasceu em Betelgeuse, mas ficou 15 anos encalhado na Terra. Ele se passa por um ator desempregado que de tempos em tempos faz de conta que tá procurando um papel, mas o real... Porque afinal foi o melhor disfarce que ele conseguiu, porque ninguém ia contestar. Assim, então ele achou que escolheu esse nome achando que era um nome normal, que as pessoas tinham, né? Claro, todo mundo se chama Ford. O real emprego dele é pesquisador de campo pro Guia do Mochileiro das Galáxias. E é ele que guia o Arthur pelo universo, é ele que salva o Arthur a princípio e todas as aventuras e como sobreviver nessa nova realidade, no final das contas, quem ensina é ele. Eu acho ele muito legal. Da forma que o Arthur é a gente, né? Nós somos o Arthur. Nós somos os seres que não conhecem nada do universo do Douglas Adams. A gente não conhece o guia, a gente não conhece os outros planetas, a gente não conhece os conceitos de viagem pelo hiperespaço, nada. A gente é o Arthur. E daí a gente tem o Ford, que é o guia, que é a pessoa que tá conduzindo a gente por esse universo e tá explicando as coisas e como elas funcionam. Além do próprio guia, que também serve como explicação. Sim. E assim, né? E como o próprio guia explicando tudo pela metade. Isso que é mais legal. É até engraçada a dinâmica do... Acho que foi uma escolha boa do Arthur, porque é muito engraçada a dinâmica do Ford Perfect com o Arthur. Porque o Arthur é isso. Porque, assim, o Arthur, ele é o cara que tá sempre condicionado no dele. Ele quer a vida dele normal de volta, que é o que ele mais deseja. Enquanto o Perfect não. É um cara que já fez de tanta coisa que tudo que é maluco, ou deveria ser maluco na visão do Arthur, é natural pra ele. Então, ele vai levando, vai muito tranquilo. Então, dá umas situações muito engraçadas, né, durante a história. Sim. Ford é outra perspectiva, né? Seja do que for, assim. É demais, né? Ele irrita muito. Eu acho que tem, até durante a série o pessoal fala que ele tem um sorriso que irrita muitas pessoas, não sei o quê. Porque ninguém consegue reconhecer. O negócio meu show de bola. Tem a Trillian, né? Que é o nome que a Trillian Macmillan escolhe depois que ela descobre que existe todo um universo lá fora. Ela não é o par romântico do Arthur, apesar de parecer isso. Apesar de terem feito isso no filme, isso, no filme, né? Eles forçaram bastante isso. O filme é muito bom, apesar disso. É diferente, né, a pegada do filme, né? Não, eles fizeram outro universo pro filme e botaram ela como par romântico. Mas enfim, explique. Uma das coisas que eu mais gosto na Trillian... E não briga comigo, Fê. Não brigarei. É que é que ela é um ícone feminista, assim, que na época que Douglas escreveu esses livros, era mais ou menos no início do movimento feminista. Então, a Trillian é absurdamente independente e autoral, assim. Ah, com certeza, isso é verdade. Então, como o Douglas era muito ativista em várias frentes, eu acho que ele criou a Trillian pra isso, assim, pra representar o movimento feminista. Porque... Não, ela é uma pessoa que... você quer viajar comigo, quer conhecer a minha nave e ir para outros planetas, ela pega a bolsa e vai, entendeu? É por isso que talvez o quinto livro, pra mim, ficou meio chato do lance dela não ter ido e, sabe, aquelas algumas coisas assim meio que me desagradaram um pouquinho nela. Mas, enfim, ela pra mim, é que pra mim ela não é tão carismática que nem os outros personagens. Eu acho que é mais uma questão disso, mas... Vendo por esse lado da independência, com certeza. Ela é extremamente independente, ela escolhe uma coisa, ela pega e vai, ela não fica pensando, ah, será que eu vou? Será que a minha família vai aprovar? Será que não sei o quê? Ela, eu acho que ela é uma das personagens mais valentes, se não a mais valente da história. Porque, tipo, vai comparar. O Ford, ele tá acostumado. O Arthur é o Arthur. O Zaphod... Querendo chá todo momento. O Zaphod não pensa o suficiente pra ter medo das coisas. Se pensa. O Marvin é... Não, duas cabeças e o cara não pensa, mas tudo bem. O Marvin também é o Marvin. Então acho que a Trisha é a mais corajosa. Isso é uma coisa a se levar em consideração. Eu gosto dela como personagem, gosto... Não é minha favorita porque é o Ford, mas... É uma personagem muito bem construída, isso é verdade. É o meu Marvin. Coraçãozinho, que eu tô fazendo coraçãozinho com ele, a mão, ele olha, lançar pra você o olhar mais de maior desprezo do mundo e falar que... Isso não, vai tirar ele do... Não, pra você parar de fingir, não, isso não vai tirar ele do posto de desespero dele. Mas tudo bem. Fechando os seres orgânicos da tripulação Coração de Ouro, a gente tem aqui o Zaphod Beeblebrox. Beeblebrox ou Beeblebrox? Beeblebrox. Passei os livros todos sem saber pronunciar muitas coisas. É Beeblebrox. Então, ó, ele já é apresentado pra gente, né, como presidente da galáxia. Embora ser presidente da galáxia não envolve nenhum poder real, porque todo mundo sabe que o presidente só serve pra distrair as pessoas, enquanto um grupo de pessoas realmente dotadas de inteligência estão manipulando tudo. E o que ele faz, né? Ele tem que ser carismático e é isso que mais ou menos ele é, né? Que a gente sabe sobre ele? Que ele é primo do Ford, né? E no começo da série ele vira presidente pra roubar a nave Coração de Ouro. E sobre a personalidade, que é uma coisa importante pra falar do Zaphod, que o cara é muito egocentrista, velho. Mas muito, muito, muito, velho. Tudo pra ele é ele. Então, e além de tudo, o cara tem duas cabeças e ele vai deixando as coisas acontecerem. Ele tem um jeito único, muito interessante. E é isso aí. O que vocês acham do cara? Ele tem duas cabeças e não usa nenhuma, nem metade de uma. É legal que vira e mexe, alguém pega as duas e bate uma na outra. Mas ele é um personagem divertido. Ele é um personagem divertido e tem uma coisa até uma hora que ele não sabe, a Trillian fala, né, que não sabe se ele é idiota ou se ele se faz de idiota para as pessoas não levarem ele a sério, né? Mas ele é um personagem que, apesar de tudo, ele parece muito idiota, mas às vezes ele tem umas sacadas de inteligência, entendeu? Sim. Como o lance dele ter mexido no próprio cérebro, a busca dele lá por Magatria e, enfim, essas coisas assim. Ele é um personagem muito engraçado, porque ele passa por várias situações divertidas ao longo da história. E, cara, eu tenho uma teoria sobre ele. Eu acho que o cara, na verdade, é inteligente pra caramba, só que ele não para pra pensar. Ele nunca, assim, ele tem a capacidade de concentração de um rato, entendeu? Ele não se concentra em algo por mais de 2 segundos pra poder tirar uma conclusão daquilo. Porque nas vezes em que ele mostra que o cara sabe muito mais do que... Só que ele não, simplesmente não para tempo suficiente pra poder mostrar isso ou pra conseguir poder raciocinar a respeito disso. O que é legal. Que é legal em relação a ele, bem legal. E isso que o Panda fez uma consideração, que os ratos são os seres mais inteligentes da Terra. Exato, né? Então... Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, esse é o momento de tirá-la, é porque assim, o Zaphod, ele é do mesmo planeta que o Ford, certo? E por que só o Zaphod tem duas cabeças e 3 braços? Acho que o terceiro braço, porque eu lembro que o Ford, ele perguntou, tu botou um novo braço, ele né? Botou. Uma coisa assim. E agora, a questão da segunda cabeça também não... É meio... Mas o Douglas vira e mexe faz isso também durante. Ele não quer que a gente se preocupe. Aquela coisa, foda-se, eles são aliens, não tem sim nenhuma lógica. Eles são aliens e tomam chá e essas coisas assim. Então, um chá galáctico, sei lá, né? Dinamite pangaláctica. Chá é pra... Não, chá é não, pra assim, não, o chá foi o maior exemplo, assim. Mas ele usa, durante a obra mesmo, assim, falando assim, ele usa muitos conceitos, assim, terrenos que o, todo o universo tem, assim. Então todo o universo sabe o que é um colchão, o que o colchão faz. Todo o universo tem que, sei lá, ter a televisão, entendeu? São coisas assim que é estranho você pensar, porque ao mesmo tempo que é uma raça que tem toda a questão evolutiva diferente, atmosfera e tudo mais, eles acabam por ter os mesmos meios, ou sei lá, como posso definir aí, de viver, né, dos objetos do cotidiano. Eu não sei bem definir, mas ele flerta muito com isso, né? Outro personagem que eu particularmente gosto muito é o Marvin, que na verdade ele não é um ser orgânico, ele é um robô que foi construído junto com a nave Coração de Ouro. E ele, cara, ele é muito inteligente, assim, muito inteligente. Porém, eles deram uma personalidade humana pra ele, que é uma personalidade totalmente depressiva, cara. Ele fica, tipo, eles mandam ele fazer algum serviço, do tipo, ah, vai buscar o Ford e o Arthur, né? Ele fica todo indignado, porque que ele tá fazendo aquela tarefa, sendo que ele é, tipo, pode calcular todo o universo e isso só vai ocupar um pedaço do cérebro dele. Então, ele é muito depressivo e ele é um personagem, acho que, muito interessante, porque apesar dele ser um robô, ele faz muita reflexão, assim, de coisas da nossa, da humanidade, entendeu? Dos pensamentos que ele tem, coisas depressivas dele e tudo mais. Ele, pra mim, é um personagem foda. Ele é um personagem que viveu mais não sei quantas vezes mais que o universo, porque ele foi e voltou no tempo não sei quantas vezes. Cara, o Marvin é o melhor personagem. Vida, não me fale sobre a vida. Só isso. Eu gosto do Marvin justamente porque o cara é pessimista pra caramba. E ele, eu acho que falta, considerando um livro de comédia, se colocar esse cara pessimista, porque no final das contas as críticas que ele faz são as mais, tipo, ele é o único que, em alguns momentos, é o único que realmente vê o buraco em que eles estão e afirma isso, só que, ah, foda-se, é o Marvin, não precisa levar ele a sério, entendeu? Isso é legal, porque mostra que muitas vezes, às vezes, pessoas que estão vendo as coisas com um pouquinho mais de razão são ignoradas em favor daqueles que têm mais carisma ou que tecnicamente sabem mais o que estão fazendo, quando na verdade eles só fazem de conta que sabem. Ninguém escuta o Marvin. Não, e Adri, tem até umas outras coisas no sentido de que eles sempre deixam o Marvin se ferrar, né? Na hora de tá os caras atacando eles, Marvin, tu fica aí, nos defenda enquanto a gente vai embora, entendeu? Eles sempre deixam o Marvin pra se ferrar. E isso também ajuda na depressão dele, né? Querendo ou não, e querendo ou não, se a gente for ver, muitas vezes é o que a gente faz. Sim. A gente deixa um outro ser se ferrar no nosso lugar. Porque não a gente é? Assim, ah, se ou... dane, ele não se importa. Você. Não, ele não é vivo, ele não é um robô. Aí é legal, acho que aqui é uma. A gente pode falar do filme agora? Então pode. Seria legal a gente eu falar esqueci do... de botar o filme, do filme. Mas uma coisa que eu achei muito legal, pra mim foi a grande vitória do filme, é a escolha de elenco. Porque os atores que eles escolheram pra cada um dos personagens principais são perfeitos. O Martin Freeman, como Arthur, foi genial, porque... Primeiro que, com isso, se você for parar pra pensar, tá na carreira dele fazer personagens que são jogados em aventuras que não querem, acompanhados por gente louca. Aí tem o Arthur, tem o Bilbo, tem o Watson e por aí vai. E ele é muito... Ele é muito expressivo. E ele mostra isso. Uma das cenas que mostra o quanto que ele fala assim: eu sou britânico, eu sei como esperar numa fila. Tipo, acho que... Ele passa o filme inteiro, né, com cara de eu não sei o que está acontecendo aqui e ninguém vai isso, parar pra me explicar. Isso. É, de incomodado. Ele é legal que ele sabe representar bem do jeito que qualquer pessoa reagiria naquela situação, entendeu? O cara de fora que não sabe o que faz, que pensa assim, estou no espaço sideral fugindo de pessoas querendo atirar em mim com armas de laser e eu ainda estou de roupão. E é a melhor representação visual disso. A Trillian, se não me engano, é a Zoe Deschanel, não é? Ela é uma gracinha, né? Ela tem essa... Eu gosto muito dela, acho que fisicamente ela tem um... Ela é bonita, ela... Só que ela tem aquela coisa meio esquisitinha que acho que combina com a história, entendeu? Ela fez aquele filme, o 500 Dias com Ela, né? É, fez. 500 Days of Summer. Ela fez... Teve outros filmes que ela fez também que eu não tô conseguindo lembrar. É que... E ela agora tá num seriado que é o... New Girl, isso. Ela tá fazendo New Girl. E é uma boa atriz e ela mostra essa esquisiticezinha do universo. Mesmo ela sendo tecnicamente normal. Ela é humana, só que não faz sentido. Ela é tão humana quanto o Arthur e assim, ah, tudo bom, tá legal, estou no espaço, humana. E aí? Tô querendo dar um rolê. Mas é que ela... É porque ela é uma personagem ávida, cara. Ela quer o mundo pra ela também. Tipo, e é legal fazer que... parte de tudo. A Zoe mostrou isso. Eu não me lembro quem foi o ator que fez o Ford, nem o Zaphod, mas o Zaphod eu acho que foi o mais fraco em termos de atuação, mas também ele foi bem uma... assim, eu acho que ele o que precisava legal, ele fazer, ele fez loucão. Fazer cara de boboca. Sim, mas eu acho que assim, eu acho que não foi ele, foi, ele fez um bom trabalho, mas não foi o melhor trabalho possível. E o Marvin, que eles fizeram aquele robô cabeçudo com aquela cara do de Alan Rickman. Cara de Ted pro mundo perfeito. Com a voz do Alan Perfeito. Rickman, foi o Alan Rickman que dublou, cara. Com a voz do Alan Rickman. Aliás, menção honrosa à versão dublada pelo Wilker lá, o Zé Wilker. Ah, o Zé Wilker, ele foi o narrador, cara, da história. Eu não assisto assim. Legendado só por isso, velho, porque é muito bom. É muito bom. É um fato importante e conhecido que as coisas nem sempre são o que parecem. Por exemplo, na Terra, o homem sempre se considerou a espécie mais inteligente a ocupar o planeta em vez de a terceira mais inteligente. As segundas criaturas mais inteligentes eram, é claro, os golfinhos, que curiosamente sabiam há muito da destruição premente do planeta. Eles tentaram várias vezes alertar a humanidade sobre o perigo, porém elas foram mal interpretadas como tentativas de rebater bolas ou pedir comida. Até que eles, enfim, decidiram abandonar o planeta por seus próprios meios. A derradeira mensagem foi entendida como uma tentativa sofisticada de dar uma cambalhota dupla para trás, assobiando o hino nacional dos Estados Unidos. Mas, na verdade, a mensagem era essa. Adeus e obrigado por todos os peixes. Eu queria lembrar só que, falando do Marvin ainda, o design do personagem do Marvin, cara, é uma das coisas mais brilhantes que eu já vi, assim, de personagem fictício. Principalmente se você considerar a diferença entre o Marvin da série, que era uma coisa mega quadradona, assim, sim. Pra esse Marvin meio Mac, sabe? Acho que até uma homenagem, né, pro Douglas Adams, porque ele era apaixonado... Ele era um MacFag, vamos dizer assim, né? Então... Eu ele era ateu, mas, conseguiram... mas tinha a religião do Mac, né? Não, mas eu acho que é até atualizar, né, o design. Sim, porque eles é pegaram... A nave Coração de Ouro era uma nave super bonita, toda com um design moderno, tudo branco. E eu acho que eles conseguiram fazer um robô que se encaixava com isso. Apesar de que eu, na leitura dos livros, eu sempre entendia que o Marvin, ele era mais humanoide do que é o mostrado no filme, assim. Mas também não sei, né? Ah, não, eu gostei muito do design dele, ficou muito legal. Sim. É, eu tive o problema que eu fiz o caminho contrário. Primeiro, eu assisti o filme faz muito tempinho, e depois com a curiosidade que gerou, porque a negócio, assim, o filme em si, ele não é algo assim totalmente excepcional, pra assistir sozinho. Mas ele é bom, apesar de alguns detalhes, ele ficou uma boa tem adaptação. Uma coisa que me incomoda mesmo, outra, mas eu gosto bastante do resultado final também, e me gerou essa curiosidade de conhecer a obra, que é o que ele precisava fazer, né, na verdade, além de ser uma homenagem, né, pro... Uhum. O Douglas Adams e tal. Sim. E no geral, isso é legal. Acho que a identidade do Marvel... Eu passei a obra inteira muito influenciada por causa do filme. Então, eu já vi o Arthur com cara do Bilbo falando pro pessoal mais novo que tá escutando a gente. A trilha eu ainda conseguia desvincular um pouco. O Ford Perfect, eu não consegui imaginar outro cara, senão o Moreninho que fez o filme também. O Zaphod, que eu sempre tive... Eu ficava meio na dúvida, porque o Zaphod do livro, ele tem a diferença pro do filme, né? Porque do filme a cabeça é meio embutida. No livro é literalmente uma do lado da outra, pelo que eu entendi. Foi só uma questão técnica ali, que ia ser mais complicado de fazer legal... Uma cabeça do lado da outra. E se eu não me engano, tem uma característica diferente do Ford, que o Ford, ele não é negro, né? Ele é ruivo, mas eu gostei. Eu gostei do ator que fez o Ford. Ele... Eu achei ele bem legal, assim, é que, assim, bem caracterizado. O cara que faz o Ford, ele tem que saber fazer expressão de tanto faz. Porque é o que o Ford tá assim pra série inteira, né? Tanto faz. O Ford é sensacional também, né? Viver três chopes e um amendoim e vamos lá. Tem alguns livros que, tipo, mostram umas passagens do Ford que eu ficava assim, cara, o que o Ford tá fazendo neste momento? Não tô entendendo. E só depois que ia explicar o que ele tava fazendo nos últimos livros. E falando livros, dos né? livros, assim, a narração, geralmente, assim, que é por capítulos, o Douglas Adams faz bastante transição, né? Ele tá num lugar e no outro capítulo ele já pula pra um outro lugar totalmente diferente pra quebrar um pouquinho aquele ritmo. E toda vez que quebra pro Ford é um negócio totalmente andômico, cara. Ele tá sempre fazendo, aprontando alguma coisa sinistra. Eu lembro, acho que é no quarto livro que tá tendo a resolução, que você tá entendendo que tá acontecendo. What? Entendendo que tá acontecendo. Entendendo que tá acontecendo. Oh my god! Tentando entender o que tá acontecendo. Aí você vê o Ford lá reclamando no bar lá de assassino, depois conversando coisas sérias lá com a prostituta que vai embora depois, sei lá. Mó bagunça. Life. Don't talk to me about life. Além desses personagens, assim, principais, né? A gente também tem as menções honrosas a outros personagens que ele construiu, até não seres vivos, né? A gente tem o computador de bordo, o Ed, que é o computador mais amigo do mundo. A gente tem o... Eu nunca... Ah, esse eu não vou saber pronunciar mesmo, que é o cara que criou lá a Terra. Fez a Noruega. O Slart Bastet. Isso. Ele é aquela tese, né, do cara já velhinho, né, que tá querendo corrigir uma coisa, mas tem... não é receio, mas ele tem uma dificuldade, né, de às vezes de passar uma informação, ou de receber, de interpretar lá durante a série. Você tem a Fenroot, que também é totalmente sensacional. Eu gostei pra caramba, por mais que ela seja trabalhada só em um livro, praticamente. O que mais que a gente tem de legal? Cara, tem o... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu acho fantástico o ET, que sofreu um acidente, ficou imortal. Que passa o universo inteiro, que ele é imortal, aí ele tem que xingar o universo inteiro, né? O negócio. Não só xingar isso. Xingar o universo inteiro por alfabética. Em ordem alfabética. Cara, é muito bom esse personagem, então, é muito inclusive, bom. Inclusive, a cena em que ele encontra o Arthur, eu acho que é uma das cenas mais... Tipo, é uma das melhores cenas. É uma piada muito boa. Assim, eu tentando... manter o mais livre de spoilers possível. É uma cena em que ele tá num bar mais fudido impossível, tá preso em algum lugar, e vem um cara que pensa, uou, vou ser salvo. Aí pergunta, ah, você é Arthur, não sei o que, Dente? Ah, sim. Aí ele faz um xingamento, não é nem um xingamento, mas é um poema, né? Um xingamento super elaborados, aí você vai embora. Putz, é verdade. Aí você fica olhando pro livro e você fica imaginando a cara de paisagem que o próprio Arthur está, porque é a mesma cara que você faz. Essa bola que ela puxou, eu lembrei também do... agora também não lembro o nome. É porque, assim, eu peço perdão pra quem tem ouvido, mas os nomes são muito difíceis porque são nomes que não pertencem à Terra. Então deu um descontinho. Mas tem aquele ser lá que ele reencarna 1 milhão de vezes, né? E sempre é morto. Nossa! O famoso vaso de gerânios. Vaso de petúnias. Petúnias, não é petúnias, tem razão. E o vaso de petúnias só pensou. De novo não. De novo não. De novo não. Então, eu acho que é uma característica muito boa da obra, do estilo de escrita do Douglas Adams, que é isso. É criar personagens extremamente, assim, entre aspas, comuns. Né? Não é uma, assim, é uma coisa que te incomoda, mas ao mesmo tempo você pensa e fala, pô, existem pessoas assim, ou poderiam existir um personagem, uma situação assim, porque não é nada impossível, né? No máximo, improvável. Eu diria, porque no universo do Douglas Adams não existe impossível, existe improvável. Eu gosto. Existe extremamente improvável. muito improvável. Então, e é legal também que todo mundo é um narrador. A história pode ser contada, apesar de o Arthur ser o protagonista, a história pode ser contada por várias pessoas. Tem um capítulo logo no primeiro livro em que conta as impressões que uma cachalote e o tal vaso de petúnias já mencionado tiveram quando chegaram à Terra e se viram caindo. Aí vai toda a linha mental da cachalote vendo. Ah, mas o que são as coisas? Ah, o que está acontecendo? Pensou o cachalote. Ah, desculpe, mas quem sou? Ei, por que estou aqui? Qual é a minha razão de ser? O que significa contar quem sou eu? Calma, vamos ver. Ah, que sensação interessante. O que é? É como bocejar uma cócega na minha... Bem, é melhor começar a dar nome às coisas para eu poder fazer algum progresso nisto que, para fins daquilo que vou chamar de discussão, vou chamar de mundo. Então vamos dizer que seja minha barriga. Bom, está ficando muito forte. E que barulhão é esse passando por aquilo que resolvi chamar de minha cabeça? Talvez um bom nome seja Vento. Será mesmo um bom nome? Que seja, talvez eu ache um nome melhor depois, quando eu descobrir pra que ele serve. deve ser uma coisa muito importante, porque tem muito disso no mundo. Epa, que diabos é isso? É, vamos chamar essa coisa de rabo. Isso, rabo. Epa, eu posso mexê-lo bastante. Oba, oba, que barato. Não parece servir pra muita coisa, mas um dia eu descubro para que ele serve. Bem, será que eu já tenho uma visão coerente das coisas? Não. Não faz mal. Isso é tão interessante. Tanta coisa pra descobrir, tanta coisa boa para vir. Estou tonto de expectativa. Ou será o vento? Realmente tem vento demais aqui, não é? E puxa, que é essa coisa se aproximando de mim tão depressa, tão depressa, tão grande, chata e redonda, tão, tão... Merece um nome bem forte, um nome tão, tão... Chão! É isso! É um bom nome, Chão! Será que eu vou fazer amizade com ele? E o resto, após um baque súbito e úmido, é o silêncio. Isso a Fê falou de cabeça. Demais. Claro, cabeça. Eu não estou com o PDF aberto aqui do livro pra falar a parte, mas tudo bem. Não. É. Mas é um... Não, mas no geral, é isso mesmo. O jeito que o a gente vai bater muito nessa tecla nesse cast, mas o jeito que o Douglas Adams escreve, meu, é único. Você, assim, pelo menos eu, que não, eu não sou um leitor ávido, não leio muito, assim. Eu leio em torno... Se eu ler 10 livros no ano, é muito, muito mesmo. Triste. Eu não consigo chegar a isso, assim, porque eu leio outras coisas, tá, né? Meu tipo de mídia é outro. Mas assim, dentro do que eu tenho de experiência de literatura e tudo mais, é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, cara. Um cara que teve a coragem de brincar com tanta coisa séria e não séria, de uma maneira séria e não séria também. É sensacional. Acho que pra todo mundo que tá na dúvida ainda se vale a pena ler ou não. Uma outra coisa que eu acho legal, por exemplo, nesse mesmo capítulo, nessa mesma parte da história, o Douglas Adams, ele já, tipo, já te conta o que vai acontecer pra ninguém se preocupar. Não, ó. Ninguém vai morrer, só uma pessoa vai bater o braço, machucar o braço, enfim, tipo, mas vai ficar tranquilo, entendeu? Ele já dá um spoiler do que vai acontecer pra todo mundo não ter expectativa. Fantástico, é como se fosse a quebra da quarta parede num livro. Sim. Ah, tem uma parte mais ao final, acho que é no quarto livro, que ele literalmente para a história e fala, ó, pra quem achava que o Arthur Dent não ligava pro sexo oposto, negócio assim, não sei o que, não sei o que, continua lendo porque você vai mudar de ideia. Se você quer saber do Marvin, que é um personagem legal, vai até o último capítulo porque ele aparece lá. Se você nunca se interessou pela vida sexual, não, embora eu não use esses termos, mas enfim, se você não quer saber dele, pule, vá pra adiante, né? Pô, que agora só vamos falar sobre isso. Então, é um mix de narração, meu, cara, é tão maluco quanto o universo tem que ser dele, né? Não, e o legal, assim, o que eu gosto na narrativa, né, ele vai dando a história, às vezes ele faz esses adiantamentos do futuro e tudo mais pra, enfim, até pra não gerar grandes expectativas, mas ao mesmo tempo ele vem com intervenções do guia explicando aquele universo que a pessoa tá, porque ele vai mencionar alguma coisa que aconteceu, alguma situação, ele vem com um verbete do guia e explica aquela situação e, tipo, apesar de muitas vezes o que tu tá lendo do guia não parecer fazer o menor sentido com a história, faz. Assim, acredite, faz sentido. Então é muito não, legal. Sim, praticamente não fez sentido. Existe um capítulo, acho que no quarto livro, que fala só sobre os... assim, aparentemente não faz o menor sentido, não tem contexto nenhum. E ele fala só sobre o céu de um planeta específico. E ponto, e parte pro próximo capítulo, e nesse próximo capítulo inteiro não tem nada sobre o céu do planeta. E você segue muito tempo sem saber onde isso se encaixa, sabe? Eu acho Sim. muito maneiro. Não, cara, é muito legal a forma... Ah, cara, livros muito bons. O que eu acho, uma das coisas que eu acho mais legais é que, assim, como você tinha falado de incluir os verbetes do guia, é como se ele estivesse te guiando. Se você não tem como não se identificar com o Arthur, você pode não ser como ele, você pode não ver o mundo como ele, mas você tá numa jornada com ele da qual você não sabe nada, e o autor diz que você não sabe nada, mas que vai te ensinar. Isso é legal, porque é um jeito, eu acho que é uma forma que o autor trata os leitores dele, é muito bacana, sabe? Outra coisa legal, interessantíssima também da obra, né, que ele tem, é o legado que ela faz pro nosso mundo de hoje, né? Porque ela foi escrita lá atrás e a gente vê muita homenagem, muita coisa que aconteceu e acontece hoje, que é influência direta do guia. O próprio Babel Fish é um exemplo claro, né? Que virou tradutor do Yahoo. Cara, ele descreve em detalhes. Falando sobre um aparelho da Coração de Ouro, ele descreve em detalhes o iPod. Putz, verdade. O cara, além de fazer toda essa mágica durante as obras dele de narrativa, de escrita única, o cara ainda era visionário. que via... O cara era muito visionário. Que via além do seu tempo, né? E também, depois de tudo isso ainda, ele ainda tinha as suas pitadinhas de críticas também, né? As críticas do Douglas Adams, que nem a gente falou no começo do programa, elas são feitas pra certos tipos de pessoa, porque nem todo mundo vai interpretar da maneira certa e vai receber também aquilo de maneira legal. Você pega até o quinto livro, que é, entre aspas, assim, eu acho que talvez pra mim é o mais fraquinho, ele tem um negócio legal lá da astrologia, que são que, tipo, a trilha daquele universo lá, ela reclamava pra caramba da astrologia, aí chegam os alienígenas e falam que a coisa que eles mais gostavam da planeta Terra é a astrologia, que realmente fazia sentido, não sei o quê, que eles consultavam horóscopo. É legal quando você percebe que todos os alienígenas e todos os robôs são humanos, ou grupos humanos específicos. Sim. Que assim, com seus valores, com seus vícios, com seus erros, com as suas chatices. Sabe, ele, como eu disse no começo, ele ri de todo mundo e faz todo mundo rir de si mesmo. E só que faz isso de uma forma que, de uma forma delicada, sabe? Delicada no sentido de não ser, tipo, não ser agressivo. Sim. Ele é ácido. Com certeza ele é ácido, mas ele colocou toda a sociedade humana, ou muitos aspectos dessa sociedade, embutidos em cada grupo. Fala, por exemplo, dos Vogons mesmo. Que são os caras extremamente burocráticos, não sabem nem como... Toda a burocracia, tudo e... São os próprios Vogons que como essa raça evoluiu, né? Porque os caras não querem fazer nada, são tão... Acomodados, então. Os Vogons são uma raça inteira de acomodados que não sei como eles conseguiram evoluir. Tanto que no planeta deles, acho que ele até fala, né, que só tem os caranguejos e tipo um cavalo lá que eles sentam e quebram a coluna do bicho lá, porque os caras são pesados. Muita viagem. É tudo humano demais e isso é muito legal. Então legal. É uma grande fábula trazida pro mundo da ficção científica. E ele criou um universo. Outra coisa legal do Guia é que ele foi criado um universo pra aquela história, um universo que, assim, dentro das suas insanidades, é coerente. É um universo bem, bem amplo, bem com suas regras, e essas regras são respeitadas porque elas são desrespeitadas, porque o universo permite que elas sejam desrespeitadas. Isso é legal, quando até o que parece meio forçado faz sentido dentro... Sim. Da história. Life. Don't talk to me about life. A gente já discutiu um monte de coisa e tudo mais, mas eu queria que a gente puxasse aqueles momentos que realmente são de tiração de sarro, ironização da humanidade. Por exemplo, cara, tu pega a introdução do livro, que ele fala... Ó, o livro já começa assim, que é: muito além, nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental desta galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno deste sol, a uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vida, descendentes de primatas, são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Cara, ele já abre o livro te dando um tapa na cara, entendeu? Que tu acha? Tu acha realmente que tu é importante? Não, tu é só tu tá num planetinha insignificante num universo gigante, cara. Acorda. Você não é nada. E ao longo de todo o livro, ele te traz esses, vamos dizer assim, tapas na cara, no sentido de que ele, cara, acorda. Acorda pra vida. Não é assim. Tu tá no teu mundinho... Acho que essa humanidade tá com algum problema, né? Não, as coisas não funcionam assim. Até porque nós, seres humanos, nem somos os seres mais inteligentes do planeta. Nós somos só a terceira espécie mais inteligente... Sim. Que habita o planeta. Atrás dos golfinhos, que já sabiam que o planeta Terra ia ser demolido. Sim. E tentaram nos avisar. E depois deixaram os aquários. E em primeiro lugar, os ratos. Então, eu acho que a gente podia falar justamente desses momentos metáforas com a humanidade, né, que ele usa, ou eu praticamente acho que é uma ironização que ele faz com a humanidade, assim, ele tá sendo sarcástico, ele tá fazendo, tipo, piada da gente mesmo, então, é isso. Se alguém quiser que cada um citar seu momento... Eu acho que nessa linha de raciocínio tem uma coisa que me fez ir muito, cara, que é aquele planeta desabitado, né, em ruínas, que o Zaphod, ele é levado pra que fica aquele dispositivo da perspectiva total. Vórtice. É, o vórtice da... Vórtice de perspectiva, da perspectiva total. E a história do planeta, assim, falando bem resumidamente, assim, era um planeta normal, tinha essas desavenças, mas o pessoal era legal, e o começo era também normal, só que daí cada vez mais foram cortando muita coisa, né? Cada vez mais foram surgindo lojas de sapato, e as pessoas precisavam comprar sapatos também, e por causa que as pessoas precisavam comprar sapatos, surgiam mais lojas de sapatos também, e por causa disso a competição tinha que acontecer e as lojas tinham que diminuir o preço e qualidade. Então cada vez mais as pessoas tinham sapatos que duravam menos e eram mais baratos. E aí eles precisavam trocar de sapato, surgia mais loja de sapato e trocava não sei o que. Até que o planeta inteiro virou só loja de sapato e depois eles entraram em ruína. Não sobrou nada, velho. Casa de sapatos e lojas e pessoas burras. E é assim, né? Todo mundo é meio burro, né? Todo mundo é meio burro nesse livro, isso que é a parte mais legal. É uma crítica ótima, né, ao sistema capitalista, né? Sim. A obsolescência programada e essas coisas atuais, mega atuais, né? Pô, não, com certeza. O Douglas Adams, ele tem essa pegada muito única de criticar. A gente falou isso no começo, eu tô falando de novo, que ele critica de uma maneira inteligente que você dá risada daquilo e dá risada de você mesmo, que você faz aquilo que ele tá tirando sarro, entendeu? E não é um negócio pesado, cara. É um negócio que dá pra levar na boa e você pensa, poxa, olha, é isso mesmo, cara. Como eu sou babaca, né? Não sei. Por favor, cada um fale um momento. Meu trecho preferido com relação à crítica é exatamente o dos lagartos. E eles. É o Arthur conversando com o Ford. E o Arthur fica tentando entender. E o Ford explicando que, apesar de terem lagartos ali, eles não são a forma de vida dominante, né, daquele planeta específico. Quer dizer, eles não são a principal forma de vida, são só a forma de vida dominante, são os líderes. E aí ele se questiona, mas por que eles são os líderes? Porque todo mundo vota nos lagartos. Mas assim. Por quê? Ninguém gosta dos lagartos. Sim, mas eles sabem que eles têm que votar porque os lagartos lideram, um negócio assim, né? É, porque assim, e rola uma longa discussão sobre o porquê eles continuam votando nos lagartos, apesar de ninguém gostar dos lagartos. E o Ford fecha com a seguinte frase: a gente vota nos lagartos porque pode entrar o lagarto errado se eu não votar. E a gente, nessa pegada mesmo, porque a gente nunca vai poder estar lá no poder, né? É um negócio na visão da sociedade, que é uma visão totalmente errada, entendeu? É aquela parada da pessoa parar de olhar pro líder e olhar pro povo, cara. O povo que tem que ter essa base de poder, de confiança, né? Os líderes têm que servir a população, não a população aos líderes, né? Nesse caso, né? De democracia e tudo mais. Oh, essa passagem, ela é bem interessante mesmo, porque a gente tem sempre a tendência a votar nas mesmas pessoas, se a gente avalia bem, né? A gente sempre vota nos mesmos, porque a gente tem aquele perfil de vamos votar no que é menos pior, talvez, né? E como lá as pessoas, de modo geral, elas não têm, sei lá, vontade de sair, de tentar liderar ou de ter suas próprias ideias e de levantar uma bandeira de alguma ideia, eles acabam sempre votando nos lagartos, apesar de ninguém gostar dos lagartos e eles viverem reclamando dos lagartos. É tipo algo que não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olha pra humanidade, é o que a gente vê no dia a dia. Vou dar um exemplo. Brasil. A gente reclama de político, mas a gente tá votando nos políticos que estão aí e são sempre os mesmos. E a gente, não, de fato, não faz nada. A gente só reclama, mas não faz nada pra mudar. E, ao mesmo tempo, os políticos que estão lá é um reflexo da sociedade, entendeu? Eles não são diferentes do que é a nossa sociedade. Tipo, eu particularmente ainda tenho convicção de que a maior parte, qualquer pessoa que vá pro poder hoje, do jeito que a sociedade é, vai se dar na mesma, entendeu? Mas esse é um pensamento errado também. Life. Don't talk to me about life. Então, acho que uma das minhas passagens mais que favoritas, que eu acho mais engraçados, é a introdução do restaurante no fim do universo. Com certeza. Existe uma teoria que diz que se um dia alguém descobrir exatamente para que serve o universo e por que ele está aqui, ele desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais estranho e inexplicável. Existe uma segunda teoria que diz que isso já aconteceu. Se essa frase não traduz o livro inteiro, eu não sei o que foi. Porque assim, é até uma coisa que é legal, porque tudo é estranho e tudo é estranheza é a definição. E eles falam, não se dão ao trabalho de explicar mais do que isso. Por exemplo, uma coisa que mostra um pouco isso é quando eles falam de viagens no tempo e de como as pessoas viajando no tempo tornaram as coisas ridiculamente inúteis, às vezes. Que a própria viagem no tempo perdeu sentido porque as pessoas voltam no tempo e alteram o passado e depois alteram o futuro de novo e ninguém sabe o que tá acontecendo mais. Sim, era um escritor Ele fez ou ele ia escrever a melhor obra, aí depois, por causa disso, voltaram no tempo pra mudar o foco lá dele, deu um horror, como que é? Não lembro direito. É, ele escreveu poemas, ele era um ermitão, ele tava isolado, e ele escreveu lá uns poemas que depois de séculos foi encontrado e virou, tipo, um negócio, a questão da literatura e tudo mais, e voltaram no tempo pra encontrar ele, pra conversar com ele e tudo mais, e daí nisso já levaram cópias, então a partir daí ele nunca escreveu as obras, porque daí ele saiu daquele lugar que ele tava, no fim ele nunca conheceu a mulher lá que ele se apaixonou e de quem ele escreveu. Enfim, eles fizeram uma confusão. Bagunça no tempo. Tá tremenda. Ele não ficava só fazendo nada. Mas... né? E funciona, sei lá. Mas tem uma passagem que fala no livro que diz que o maior problema da viagem do tempo não é, por exemplo, tu se casar, tu ter um filho com a tua mãe ou com a tua avó. Isso é gramatical. Não é problema. O único problema é gramatical. Então, porque você teria ido. Ele faz o. Teria ido. Eu sei que não tem pretérito perfeito, porque nunca vai ter, né? Seguindo a lógica do cara lá. Porque você pode modificar qualquer coisa. Então, tudo. Isso é legal porque o Adams mostra que tudo é estranho, que nada faz sentido. Então, se nada faz sentido, se o universo é esquisito demais e que se alguém entender ele vai ser substituído, então pra que você esquentar a cabeça e explicar? É, eu acho que no final das contas, você não se esforçar em entender o que tá acontecendo, você se deixar levar, que é muito mais legal. Que é muito. Você se diverte muito mais. Que no final das contas você vê como os personagens se portam. Eu duvido que o Zaphod tente entender alguma coisa, no fim das contas ele é o cara que mais se diverte. Ah, com certeza. Pegando aí no mesmo restaurante do fim do universo, nós temos a cena clássica, que é... eles estão eles sentados esperando e vem a vaca, que vai ser... que ela vai dizer... O que vocês querem? Vocês querem aqui a minha... eu não sei os pedaços da carne, mas vocês querem um bife, né? Vocês querem, sei lá, um... Eu não sei os pedaços de carne, mas ela fica se mostrando, dizendo, hoje eu estou aqui, eu recomendo tal parte do meu corpo, não sei o quê. E o Arthur, ele fica extremamente chocado com essa situação. Como assim? A vaca quer que eu coma ela? Ele não consegue aceitar isso na cabeça dela, e a vaca ao mesmo tempo diz, tá, mas tu preferia que fosse uma que não quisesse ser comida, né? Não a vaca, mas enfim, todo mundo ali fica meio assim, como assim? Tu preferia matar um ser que... porque preferiu comer um ser que não quer ser comido, quer dizer, tu não tá respeitando o ser. E ao mesmo tempo ele fala, não, hoje eu só vou querer uma salada. Daí a vaca diz assim, olha, eu conheço alguns tomates que discordariam de você. Cara, é genial essa passagem, porque ele mostra que a gente não tá nem aí, entendeu? A gente mata o bicho pra comer, mas pra nós, o bicho não vem falar com a gente, vamos dizer assim. A gente não se importa se o bicho quer viver ou não, entre aspas, mas se ele vem, conversa com a gente e diz, pode me comer, a gente entra em paranoia, né? A gente entra em choque com isso. Sim. E a gente passa a humanizar o animal e se identifica, né? Isso. O próprio Arthur, né? Ele fica assustadaço, né? Faz uma cara de nojo gigante, né? O Arthur, na verdade, foi o único que ficou chocado. Aí depois os caras forçam o Arthur a escolher um bife lá, o boi volta, né? Todo feliz cantarolando porque vai se matar. O boi se mata, não é um negócio assim depois? É, ele se mata. Aí depois vem o bife e o Arthur não come lá, porque, sei lá. Life. Don't talk to me about life. O final do quarto livro. Pô, o que é aquele final, né? A mensagem nossa, de Deus, né? Puta, vai, não sei se estraga. Embora que tá ouvindo aqui quem tem culhudo. Mas assim, o final do quarto livro também é muito interessante, porque assim, depois de toda a situação lá da introdução a Finrute, né? Que é uma personagem que Finrute ou Finrute? Caraca, ele toda vez Finrute e tava errado pelo jeito de novo. A Fene. mas a gente tem a introdução a Fene, né? Que se eu não me engano, ela por um segundo antes da Terra explodir, ela tem a perspectiva total, alguma coisa. Ou ela tem resposta, ela tem a alguma resposta. Coisa assim, né? É assim, no início do livro ele vai contando e daí ele fala de uma menina que, tipo, ela descobriu como resolver o problema da sociedade. E nisso o planeta foi destruído e a história não era sobre essa garota, entendeu? E no quarto livro a história acaba sendo sobre essa garota. Então, aí ele encontra essa menina, ela tá, assim, grande parte do livro, assim, preocupada com isso, né? Sentindo que tá faltando algo. Depois de determinada situação, ela e o Arthur, eles vão lá pra um lugar do universo que randomicamente falaram pro Arthur, né? Ou foi o cara dos golfinhos falando, não lembro agora direito. Mas eu sei que no lugar lá tem a mensagem final de Deus. E eles vão, passam pro deserto, tem vários souvenirs que tem a mensagem, sei lá, em anagramas pra ninguém estragar a graça, né? Quando chegar lá, saber. Tem o deserto, eles encontram. Eles encontram as pessoas. Ah, assim, uma sátira legal. E no final, a mensagem de Deus pra toda a criação é desculpe pelo inconveniente. Que, meu, é sensacional, assim, até certo ponto. Sensacional. Né? O jeito que ele quebra, assim, o pensamento dele, né, do teísmo, né, é interessantíssimo, assim, eu respeito bastante essa maneira de pensar. Porque assim também, né? Você vê o universo regrado a 1 milhão de improbabilidades, o próprio gerador lá de improbabilidade que foi criado com base no... que foi criado enquanto estava tentando se criar o gerador baseado em probabilidade finita, né? Ele é criado, né? O próprio conceito desse gerador é interessantíssimo também, né? Que você ir pra qualquer lugar no universo ou acontecer qualquer coisa no universo numa proporção infinita. Assim. É, ele pega assim, ó, ele calcula o quanto é improvável que alguma coisa aconteça, como por exemplo, no início do primeiro livro, o Arthur e o Ford serem salvos estando no vácuo. E ele faz esse cálculo e daí ele torna isso real, entendeu? Ele se movimenta de improbabilidades. Então, quanto mais improvável o negócio for, ele consegue se movimentar, cara. É genial, assim. Ou que nem aquele, o do bistromático lá, que é é a nave do Slart Basfaz, que ele funciona de acordo com os garçons, né, de um restaurante, porque a conta de um garçom sempre dá errada, sempre a divisão é errada. Tem outra errada. Coisa legal também, que é como eles queriam ultrapassar a velocidade da luz, porque nada até então era mais rápido que a luz, senão as más notícias. Aí eles tentaram criar uma nave baseada em má notícia, mas não deu certo porque sempre que chegava, que nem as más notícias, ninguém queria receber. E aí eles descartaram a ideia. Então são conceitos assim que vão cada vez mais dando esse valor, né, pra obra toda, no geral. Eu acho que eu tenho... Eu gosto muito do Franchard e é o meu personagem favorito. Eu gosto dela também. Gosto dela também. A Fanny, né, que é a alma gêmea lá do Arthur. E o trecho que eu mais gosto de todo o livro, eu acho que é justamente um trecho que não é do livro. Que é um trecho que o Arthur conta pra Franchard, que aconteceu com ele, na verdade. Que, diga-se de passagem, é um trecho que aconteceu com o próprio Douglas, que ele conta isso numa palestra. Que é o da estação de trem, que o cara come o biscoito dele. Ah, essa cena é muito boa, cara. Que eu acho que é... assim, me fez ter uma reflexão muito interessante que basicamente é pra você olhar o que você tá fazendo antes de recriminar os outros, sabe? Sim, com certeza. Explica essa passagem pras pessoas entenderem. Só pra constar, depois que eu explicar, pode ir direto lá assistir o curta que eu acabei de fazer. Eba, deixa o link aí que a gente bota na postagem. Arthur chega 20 minutos atrasado na estação de trem pra pegar o trem dele, mas ele julga que ele pode estar enganado ou que a própria estação de trem pode ter cometido o mesmo erro de estar 20 minutos adiantado. E pra esperar, ele compra um café e um biscoito e senta numa mesinha. E logo que ele senta na mesa, que tá sendo dividida com outro cara, um cara perfeitamente normal e comum, esse cara arbitrariamente pega um biscoito do pacote e come. E ele fica horrorizado, mas ele não sabe o que fazer, porque ele nunca fez isso. E nunca aconteceu alguma coisa do tipo na vida dele. E a única coisa que ele consegue pensar pra bater de frente com o cara é fazer o mesmo, né? Ele pega um biscoito e come ostensivamente na frente do cara. E isso continua até o final do pacote. Cada vez um come um biscoito e cada vez a tensão aumenta no ar. E de repente acabam-se os biscoitos, o clima de tensão diminui, o cara normal, né, simplesmente levanta e vai seguir a vida dele. E o Arthur respira aliviado, pega o jornal dele e percebe que o biscoito que ele comprou estava embaixo do jornal. Cara, eu ri muito com essa cena e ela, de fato, ela faz tu refletir muito, porque é bizarro, é bizarro. É uma reflexão legal, né? O jeito que ele fala assim, ah, não, mas quando ele pegou o primeiro biscoito, ela pergunta, ah, mas o que, que você fez? Ah, eu fiz qualquer pessoa, o que qualquer pessoa imponente faria, né? Eu fui lá e peguei um biscoito também, tá? Mostrando que eu era veloz. E aí, como resposta, o cara pegou outro biscoito e aí eu falei, ah, não, essa eu não tolero. Eu vou pegar outra. Aí... E aí ele brinca, né, que foram os 8 biscoitos mais longos de toda a vida dele, o negocinho. Não, é sensacional. Eu, apesar de achar o quinto livro o mais fraco, eu tenho uma passagem do quinto livro que eu gosto bastante, que é quando ele conta que, enfim, o planeta Terra de novo, ele, a Fenchurch desapareceu, né, ele não sabe o que aconteceu, o planeta Terra novamente sumiu, e ele pede pra mandarem ele pra um planeta onde tivessem pessoas parecidas com ele. E nesse planeta, era realmente todo mundo muito parecido com ele, fisicamente e tudo mais, tinha até literatura, né, que nem ele diz, embora não tão boa quanto a da Terra. Só que tinha uma questão, as pessoas não tinham desejo, tipo, elas não desejavam nada, absolutamente nada. Se elas estavam com sede, e no momento que elas estavam com sede, tipo, não tinham um copo de água, elas não iam atrás procurar um copo de água e acabava que muitas pessoas até morriam de sede porque não tinham o desejo de beber água. Os livros, que nem ele pega, ele tava lendo um livro que é justamente isso. Ele vai lendo a história de uma vida de um cara normal, não tem nada, não tem um clímax, não tem nada, nada na história. E daí tem um momento que no final o cara morre de sede. E daí ele vai lendo lá no início, tem um momento que ele fala que o cara tava com sede. E aí ele fica assim, cara, como é que as pessoas não têm desejo? Como... Tipo, como é que isso pode, né? É uma coisa que não faz sentido tu não desejar nada, tu não ter vontade de ter nada, né? De E não é só do ter, de possuir algo de material, vamos dizer assim, mas de uma ambição, de tu crescer, de tu se tornar alguma coisa, de se tornar uma pessoa melhor, ou de tu possuir amigos, uma família, conhecimento, enfim, qualquer coisa. Isso, eu achei muito interessante esse conceito de ter esse planeta onde as pessoas não desejam absolutamente nada, sabe? Tem outro momento legal durante o livro também, que é aquele lance do planeta que odiava os outros planetas, né? Era um planeta normal, pessoas gente boa, que todo mundo se olhasse e falava, são pessoas gente boa, né? Um negócio assim, não é? E só que eles viviam num completo Isso. isolamento, porque tinha uma nuvem de poeira que fazia com que, ao contrário da gente que tem um céu, que a gente vê as estrelas e que a gente consegue perceber que tem algo além, vamos dizer assim, eles tinham um céu negro, que não tinha nada, eles não tinham, tipo, eles nem olhavam pro céu, era como se fosse um ponto cego, entendeu? Eles olhavam pro chão, mas o céu, tipo, era algo Sim. totalmente ignorado por eles, porque era tudo preto. E por causa disso, por causa disso... É o trecho do livro que eu falei, tem um capítulo que é o guia falando sobre o céu desse planeta. Ali, ó. Isso é mais no início, eu acho, porque a história de Cricket é no segundo ou no terceiro livro, se eu não me engano, terceiro livro, né? Isso. Então, e aí faz essa ligação agora do Rafael. E o que acontece? Essa galera vivia tranquilo até que eles descobrem que existe vida lá fora. E os caras ficam extremamente incomodados com isso e querem destruir o universo inteiro. Porque não conseguem lidar com essa perspectiva, né? Mas aí é que tá. No fundo, depois tu descobre que não era exatamente essa a vontade deles e que eles foram manipulados pra que isso acontecesse, que né? Que rolo, velho. Sei lá, aquele robô lá que queria, que foi construído justamente pra destruir o universo inteiro. Meu, que bagunça. Aí eles fazem a mini bomba, né? Que era menor que não sei o que, mas acabava com o universo todo. Então, as coisas muitas, muito únicas mesmo. Life. Don't talk to me about life. Mas o guia do Mochileiro das Galáxias também diz que você nunca deve sair sem a sua toalha. Por que a toalha? A toalha é um dos objetos mais úteis para o mochileiro interestelar. Em parte devido a seu valor prático, você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias lutas de Beta de Jagla, pode deitar sobre ela nas reluzentes praias de areia mármorea de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacafon, meu Deus. Eu vou parar de ler isso, gente. Mas dentro do universo do Douglas Adams, a toalha ela é realmente muito importante. Tu pode usar ela, sei lá, pra se cobrir quando tiver com frio, pra usar ela pra se deitar na grama e ver as estrelas, pra cobrir a cabeça e fugir da besta voraz que, embora seja muito voraz, ela acha que se tu não puder ver ela, ela também não pode te ver. Tu pode usar ela pra bater no amigo, pra fazer guerrinha, pra usar como vela. E se tiver limpa o suficiente, tu ainda pode usar ela para se secar. Cara, isso é fantástico, entendeu? tu tem um objeto que é a toalha, e por isso, galera, que existe o dia da toalha, que é o dia 25 de maio, ele não é o dia do Orgulho Nerd, só para deixarmos claro, é o dia da toalha. E se você é nerd de verdade, você sabe que é o dia da toalha e não o dia do Orgulho Nerd, mas... Apropriação, cara, da data. É fantástico essa analogia da toalha como objeto que serve para qualquer coisa, né? E tipo, e é aquele negócio, e se ainda tiver limpo, tu pode usar pra se enxugar. É, cara, é fantástico, fantástico. E ele assim, faz... usar pro motivo pra qual ela foi criada é um detalhe. Não importa, isso é o que menos mero, importa mero dentro detalhe. Desse. Isso é só a última coisa se estiver limpa, né? Não, e assim, as utilidades práticas da toalha vão sendo mostradas ao longo da história. Estando no primeiro livro de novo, o Ford vai apresentando alguns usos, mostrando que ele usava pra guardar nutrientes, podia usar pra esconderijo. E você pensa que, poxa, é uma coisa tão trivial, uma coisa tão... Todo mundo tem uma toalha em casa e você tem na sua casa uma coisa que pode salvar sua vida em qualquer lugar do universo. É por isso que eu acho... Esse mostra um outro lado do Douglas Adams. É que ao mesmo tempo que ele critica tudo e fala que não importa pra que lado do universo você olha, todo mundo é meio babaca, ao mesmo tempo ele mostra que tudo pode ser usado a seu favor. Tudo pode se tornar grandioso. Eu acho que é um... A toalha meio que representa um lado um pouquinho mais otimista da obra dele, isso é legal. Não sei se vocês vão concordar comigo, é o jeito que eu vejo isso. Não, eu acho que é isso mesmo. É o lance da perspectiva, né? É tudo uma questão de como você olha pra coisa. Mas vamos então ao 42, e é o motivo até da gente estar gravando esse podcast no número 42, né? Lançando como número 42. Porque não é clichê? Pra mim... Nem um pouco, capaz, clichê onde? Nenhum podcast, ninguém lança o podcast 42 como Douglas Adams, ninguém, nunca vi ninguém fazer isso, nunca, jamais. Mas enfim, eu particularmente acho que o 42 é a maior metáfora e a maior tiração de sarro com a humanidade. Porque o que é o 42? Teve uma sociedade, uma civilização que resolveu construir um computador chamado Pensador Profundo que pudesse dar a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Tipo, eles não sabiam exatamente qual era a pergunta. Na hora lá, mas resposta para o quê? Para a vida, o universo e tudo mais, entendeu? E depois de, sei lá, quantos bilhões de anos processando essa pergunta, o computador responde, 42. E o que significa como 42? Assim, 42? Por que a resposta é 42? O que é 42? Não responde nada. Mas daí o pensador profundo diz assim, é que vocês também não sabem qual é a pergunta fundamental. Vocês só pediram a resposta pra vida, universo e tudo mais. Eu dei a resposta, 42. Só que vocês precisam saber qual é a pergunta. E cara, eu acho isso fantástico, porque tu pensa que a gente, nós seres humanos, a gente tá sempre querendo saber de onde viemos, para onde vamos, como surgimos e não e sei onde o quê, vamos blá, almoçar. Blá, blá. Não, isso é depois. Esse eu até queria comentar depois, ou que alguém comentasse sobre essas três etapas de evolução. Mas a gente sempre fica assim, desses questionamentos profundos sobre o universo, sobre a vida, e a gente no fundo nem sabe exatamente o que a gente tá procurando e qual é a pergunta de fato que a gente quer que seja respondida. Sim. A gente só quer uma explicação, a gente quer que surja alguma explicação, mas não tem essa explicação, entendeu? E daí 42, cara, eu acho ter ali o 42 te jogado na cara, porque 42 não significa absolutamente nada se tu for parar pra pensar. É, tá, 6 vezes 7, é 6 vezes 7, gente? É 6 vezes 7. É por isso que eu não fui pra área de humanos e tudo mais, né? É que no livro ele faz essa conta diferente. É, mas... Então, eu acho fantástico tu ver essa forma como ele te deu. Qual a resposta pro universo? Não, 42. E se tu pensar que a Terra, ela foi justamente criada, dentro da história do Douglas Adams, a Terra é um computador orgânico. E ela foi criada pra gerar essa pergunta fundamental pra pergunta, pra resposta 42, e ela foi demolida 5 minutos antes da resposta ser dada. Depois de não sei quantos bilhões, mais 7 bilhões de anos, se não me engano, processando a pergunta, 5 minutos antes do resultado, ela foi demolida. Cara, é genial, é só isso que eu tenho pra dizer do Douglas Adams. E por algum momento, como Douglas Adams fazia parte do computador, né, porque ele fazia parte do planeta Terra, ele é o que sobra da resposta. Sim, com certeza. Espera, o Douglas Adams ou o Arthur? Desculpa, eu pra mim é uma coisa só. Sim. Eu quis dizer o Arthur. Por que não? Por que não sim? É, mas se tu, provavelmente o Douglas, ele se... Ele, assim, tipo, ele criou o Arthur como um reflexo dele ali dentro daquele universo, né? Eu creio, não sei. Pode ser que eu esteja errado. Não, eu acho que é bem assim mesmo, porque eu acho que tem um quesinho de autocrítica muito forte. Então, por que não o Arthur ser a representação do Douglas Adams? Isso a gente nunca vai poder afirmar com muita certeza, mas eu acho perfeitamente plausível. O Arthur representa a gente, representa o autor, representa todo mundo, de certa forma. Bom, e dentro desse universo, Douglas Adams ainda diz, né, que todas as sociedades do universo, elas passam pelos períodos de evolução, que é como vamos comer, o que vamos comer e onde vamos, e em que restaurante iremos almoçar, né? São as fases de evolução e é da sofisticação, se tu for ver, porque realmente, no início lá, tu pega aí período pré-histórico, as pessoas pensam como que elas vão comer, né? Tem que matar um mamute, sei lá que bicho, esqueci, sobrevivência básica. Depois é o que elas vão comer, o que elas vão preparar dentro das diversas opções que elas começam a ter, porque começaram a plantar e tudo mais. E em terceiro lugar, tu tem a questão de, e qual restaurante que a gente vai ir? Porque tu já tem os restaurantes, né? É genial, é genial. Sim. Life. Don't talk to me about life. Eu peguei a introdução do livro e eu mostrei pra uma amiga minha, porque eu particularmente acho genial. A introdução, ela já te diz exatamente tudo que o Douglas Adams vai te falar ao longo do livro. E tem um momento que ela fala do nosso planeta e tudo mais, e diz que as pessoas se sentiam muito tristes. E que pra resolver isso, elas começaram a distribuir papéis coloridos, né, com números, que é o dinheiro. Só que eles disseram, tipo, mas isso não resolveu o problema, porque na verdade, quem se sentia infeliz não era os papéis, né? Sim. Então, é uma visão, e ele tinha uma crítica pro mundo, né, pra nossa sociedade, que é muito grande. Eu acho que às vezes, se a pessoa, ela não olhar com esse olhar a obra, talvez ela perca muito achando, é só engraçadinho, é um livro de ficção científica. De maneira alguma, a pessoa que vê o livro assim, ela vai tá perdendo toda a história. Ou, às vezes acontece que tem pessoas que, querendo ou não, elas ainda não estão aptas, eu acho, pra ler Douglas Adams, entendeu? Porque pode, é chato, que é isso, coisa idiota, entendeu? Não tem nada a ver. Porque eu acho que o humor britânico, ele é mais sofisticado do que, por exemplo, algumas coisas do humor norte-americano, por exemplo, que é muito aqueles stand-up comedy, aquelas coisinhas mais bobinhas às vezes, entendeu? Ele é mais inteligente, ele é mais instigante, ele te faz pensar mais profundamente do que só te fazer dar risada. Eu acho que eu já falei isso, mas é algo que é constante em toda a obra dele. Tu vai ler, tu vai rir, cara, tu vai rir muito, porque é divertido, mas é divertido porque tu vê quanto a gente é pequeno, vamos dizer assim, sabe? O quanto a gente ainda tem coisas pra crescer e pra evoluir, e quanto que a gente ainda fica andando nos mesmos problemas. Se nem tem uma hora que o Ford fala que uma das coisas que incomodava ele é que os terráqueos, eles têm a mania de ficar repetindo obviedades, do tipo, o dia está bonito hoje, sabe? Coisas desse tipo. Fantástico, é fantástico. Eu só lembrei agora que se você, seja lá quem for, leu esse livro quando era criança, porque é uma escrita muito fácil, né? Dá pra você ter... É uma leitura muito fácil. Você consegue ler sem grandes dificuldades, assim. Uhum. Se você leu isso quando era criança, lê de novo, cara. Porque vai fazer toda a diferença você ter um conhecimento maior, uma noção do universo em que você vive, lendo o guia. É mais experiência de vida, né? Eu acho que isso que te, às vezes, capacita pra entender determinadas coisas que, às vezes, ficam meio sem sentido. Como, vamos citar de novo o início do livro, que tu tem lá o Arthur falando que ele não sabia que a casa dele tinha que ser destruída. E ele falou, não, mas o projeto tava lá no porão, não sei o quê, tinha que descer na seção de não sei onde, entrar naquela porta que dizia cuidado com o leopardo, entendeu? Como assim? E é uma questão da burocracia da humanidade, de um modo geral. A gente tem uma burocracia burra e que uma criança e até às vezes um adolescente não consegue compreender isso, porque não vive isso no dia a dia. Mas o legal é que, assim, eu acho que mesmo que os públicos não entendam plenamente a obra, eu acho que sempre fica alguma coisinha. Acho que todos vão se divertir, isso é fato. Mas sempre, acho que mesmo pessoas mais jovens, mais inexperientes, elas vão sentir que tem alguma coisa a mais, que não é tão simples, trivial e comédia por comédia, entendeu? Não vão rir, tem coisas que fazem que fazem as pessoas rirem de si mesmas, entendeu? Por exemplo, falando da uma cena, falando daquela banda de rock, que eles tinham que fazer um show que só podia ser escutado barulhento lá que nem eles. Então, tipo, essa é uma coisa que não tem... Não sei, pode ter um significado maior, mas, sei lá, você pega um adolescente meio bobão que vai ler isso, eu penso assim, ah, sei lá, é minha música, vai pode fazer piadinha, minha música é desse volume, entendeu? Então, acho que todos os públicos vão aproveitar, mas quanto mais você conhece o seu mundo, mais você entende exatamente o que que o Douglas Adams quis dizer lá. E isso é muito legal. É o tipo de livro que você pode ter... E guardar e reler, sei lá, a cada 10 anos aí. Sim. E você vai ter impressões diferentes a cada vez. Acho que é uma das coisas mais legais, é que é um livro que, mesmo que não seja a primeira vez que você lê, ainda vai te surpreender. Isso é muito legal. Posso fazer um comentário off-topic? Oba! Sim, pode. É uma coisa que me incomoda, que todo mundo sempre fala que a poesia Vogon é a pior poesia do universo. E... Não é, tipo, no próprio livro ele diz que é a terceira pior. Sendo que... Cara, é genial isso. Sendo que a segunda é de um outro planeta alienígena e a primeira, a pior poesia do universo é nossa. Foi destruída com o nosso planeta, né? Ele chega a citar a pessoa, não chega da poesia? Não, ele cita uma mulher, mas ela é um, tipo... Existe, de verdade? Ele quis direcionar pra uma autora, porém, é um personagem fictício. Ele mudou o nome pra não gerar problema. Mas ele, na verdade, estava citando uma autora britânica, pelo menos foi o que eu li. Paula Nancy. Mas é tão ruim, será? Cara, eu tenho o link aqui, depois eu passo pra vocês. Quase dá vontade de ler pra saber se é tão ruim assim. Vai estar na postagem, gente, link com a poesia da Paula Nancy pra vocês. Se vocês tiverem coragem, porque já... Nunca se sabe. Ai, a poesia dos Vogons já era uma tristeza, né? Inclusive, é por isso que eu acho que o Arthur não é agredido pela poesia do Vogon lá, quando eles são capturados. Ele já era vacinado, já né? Já viu pior, né? Ele tá acostumado com coisa pior, né? Bom, acho que agora, pra gente encerrar, então vamos falar só por que a gente gostou do livro e por que eu acho que todo mundo deveria ler Douglas Adams. Não sei se a gente conseguiu ser muito claro, porque a gente ficou falando tanta cena aleatória, até porque Guia do Mochileiro das Galáxias é totalmente aleatório. Não dá pra falar de outro jeito. Não tem como falar de outra forma de guia, porque ele é muito aleatório. Mas, por favor, acho que a gente vai falar um pouquinho agora... Por que todo mundo deveria ler o guia? Eu acho que todo mundo devia ler o guia, porque... Mesmo até meu comentário vai direcionado para as pessoas que podem ficar assim... Ah, mas eu não gosto de ficção científica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pra você. Pra você que não gosta de ficção científica, cara... É o tema do livro, mas... É muito menos do que pode pensar. É uma desculpa que o autor usa pra falar das pessoas, pra falar da sociedade, pra falar das coisas que elas fazem e das escolhas que elas fazem, dos erros que elas cometem, entendeu? Eu acho... É um livro divertidíssimo. Se a gente não conseguiu deixar isso claro, a gente errou nesse cast, mas é um livro extremamente divertido, extremamente engraçado. É um livro que você lê muito rápido. São livros pequenos e é uma leitura muito fácil. Cara... Se você tiver inspirado, em um dia você lê um livro inteiro, ou mais até. E eu acho que o fato de ele criticar a sociedade usando como desculpa, como eu disse, como plano de fundo, mundos alienígenas, é muito interessante, porque você percebe, é extremamente óbvio, de certa forma, essa crítica. É sutil de uma forma que ela não é ofensiva, mas é óbvio, você vê... Que aquilo são pessoas fazendo, a burocracia Vogon é a burocracia humana, sim, entendeu? E é muito legal isso, como eu disse, as pessoas de várias faixas etárias e diferentes vivências de mundo vão ver esse livro de uma forma diferente, e é uma frase que eu lembrei das minhas, há muito tempo perdidas aulas de literatura, que é, ridendo castiga-te mores, pelos risos você castiga os bons costumes, é o que ele faz. Tipo, por meio do riso você critica a vida. E é isso que ele faz, e ele faz muito bem. E é isso. Fechando então, o que eu acho? Acho que a leitura do guia como todo, assim, me chamou muita atenção, porque como todo aquele livro que todo mundo fala bem e a gente não sabe porque é bom, eu fui ler. E assim, fui nessa de tabela, de achar que era bom, o filme foi interessante, me chamou também a atenção. E fui lendo e me divertindo. Falei, caraca, velho, isso é muito bom. E é isso que eu recomendo, pessoal. Pra quem precisa de ler um negócio que no meio... Pra quem tá afim de ler algo que durante a leitura toda você vai pensar e falar, caraca, isso tá muito bom. Não, e não é todo dia que você vai ver um negócio assim. Eu acho que vale a pena, assim, porque, falando sério, assim, o autor, ele tem uma particularidade, né, de fazer a crítica dele de um jeito único. A narração, a história, o randomismo, não sei se eu posso usar essa palavra, é muito interessante o jeito que ele vai levando os personagens, tramas, interesses e tudo mais. As questões, sátiras, tudo é muito interessante. Eu acho que acrescenta muito pra qualquer pessoa, independente de posicionamento social, crença e cabeça do... Enfim, a pessoa vai conseguir se divertir do livro. Eu acho que vai... Eu sou uma pessoa muito, muito bem-humorada, geralmente. E o livro me ajudou a ser mais bem-humorada ainda. Porque a vida é isso, cara. É deboche. Não, vai. Isso é muito pesado. Mas a vida, entre aspas, é isso, né? É saber debochar do que é preciso. Não tem segredo, né? Tudo acontece numa hora. E quando a gente sai dessa hora, às vezes parece errado. Mas às vezes não é. E na maioria dos casos, talvez não seja. E vale essa reflexão. Vale algo que ensina a gente a tomar coragem, mudar um pouco a perspectiva. Eu acho que é uma leitura que vale a pena para qualquer um curioso, entusiasta e também que apenas queira se divertir, porque em qualquer perspectiva ele vai aproveitar esse livro. É um livro de mil faces, mil universos, mil personagens, situações e colchões. E é isso aí, pessoal. Acho que vale muito a pena matar essa curiosidade. Certeza. O que eu mais gosto em toda a obra... é que ela te incita a não ficar parado. Ela te mostra o tempo todo que se você não correr atrás para fazer as coisas, nada vai acontecer e tudo vai dar errado. Quando você corre atrás, algumas coisas vão dar errado também, mas se você não correr atrás, não tem chance de dar certo. Eu gosto assim, todos os livros te mostram muito sobre o universo e tudo mais, mas o quarto é o meu favorito porque ele tem muito da vida. Sim. Então, deu branco. Acontece. Sem pressão. Eu juro que eu tinha um final pra essa frase. Aperta o botãozinho da improbabilidade, vamos ver. droga. Enfim, eu gosto dessa reflexão que tem sobre a própria vida, te faz repensar muitos dos seus conceitos, muitos dos seus costumes, te mostra que a sua perspectiva sobre o universo é só uma questão cultural local, assim. A partir do momento em que você vai para outro lugar, tudo muda, as regras mudam, o que é certo, o que é errado muda, o que é interessante muda, tudo vai depender de onde você tá. E eu acho que é Sim. o que mais eu valorizo. Bom, eu sempre gostei muito de ler e tal. E o guia era algo que eu ouvia falar por muito tempo, mas que eu, por muitos anos, eu desconhecia, assim, não sabia o que que era, não sabia, eu também nem sabia o que esperar quando eu comecei a ler o guia, porque eu sempre evito de ter muito contato, assim, de ficar lendo muita coisa, informação antes, não gosto de ver o filme antes quando a história me interessa, e eu entrei, assim, com a cara e coragem, fui ler o guia e eu amei. Porque ele é uma história divertida, é uma história interessante, mas que ao mesmo tempo ele te joga uma crítica social profunda. E eu gosto quando a gente tem esse tipo de história, que não é só uma história bobinha pra te rir ou pra te se entreter, entendeu? Ela é uma história pra te fazer refletir, pra te fazer pensar na vida, no universo e tudo mais, pra ser bem Olha clichê, só. Né? mas ele é um livro que eu considero especial, assim, eu tenho ele, assim, guardado, aquele livro que merece ser relido com uma certa frequência. Eu não acho, de verdade, sim, e não é uma questão de desmerecendo ninguém, mas eu não acho que ele é um livro que qualquer um, de fato, vai entender ele, entendeu? Que vai pegar o que o Douglas Adams quis dizer. Porque não, ele apesar dele ser de te jogar as coisas na cara, tem pessoas que vão achar chato, que não vão entender exatamente o que o Douglas Adams estava querendo dizer com aquelas cenas e com todo aquele sarcasmo. Mas eu recomendo muito. Eu acho que se tu quer se divertir e ao mesmo tempo refletir e pensar e talvez mudar e crescer, é uma obra totalmente recomendadíssima. Eu particularmente, assim, acho o primeiro livro muito bom, porque ele te apresenta pro universo. O segundo livro com restaurante é sensacional. O terceiro livro com aquela coisa de cricket e tudo mais, muito bom. O quarto livro com a Fenchurch, tipo, eu me apaixonei pela Fenchurch também, junto com o Arthur, sabe? Ela era uma personagem muito cativante que merecia estar desde o início da história. O quinto livro, ele vem e te traz uma bagunça, né? Ele mistura, ele pega tudo que tu te explicou e mistura e muda tudo. Como é normal de acontecer dentro das histórias do Douglas Adams, né? Tu nunca pode achar que as coisas vão terminar do jeito que começaram e que tudo é simples e bonitinho como é, porque sempre tem algo diferente e maluco no meio. E eu acho que é uma obra altamente recomendada, assim, leia os livros, veja o filme, cara, vale a pena, leia, é muito bom, é só isso que eu tenho pra dizer, muito bom. Alguém quer acrescentar alguma coisa? É isso aí, né, obrigado pelos peixes. Obrigada pelos peixes. Bom, Rafael, muito obrigada pela participação. Se quiser falar de onde tu vem de novo e explicar o que é o blog, o que vocês falam no blog. Então, eu sou o integrante satélite do Obrigado pelos Peixes, que é um site que tem como base toda a obra do Douglas Adams, que inclui tudo, na verdade, não só o Guia do Mochileiro das Galáxias. A gente tem uma temática nerd, né, em geral, mas a gente se esforça para manter sempre um conteúdo grande sobre o Douglas. E fora isso, eu escrevo lá os Verbetes de Quinta, que é uma homenagem, né? Eu tento escrever de forma parecida com o que ele escreveria. É verbetes aleatórios, assim. Legal. E também tô no Projeto 42, que é meu projeto aí, meu projeto pessoal, meu hobby, que é a ideia é fazer 42 curtas metragens em animação sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. Muito bom, hein? Passa o link que a gente põe na postagem pro pessoal ver. Aliás, eu quero ver isso. Eu quero ver. Todos querem. É isso. Bom, gente, obrigado por tudo. Obrigado por nos acompanhar nessa loucura. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido o que a gente quis dizer. E se não entenderam, tá tudo bem, porque não entender é parte da graça. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Até logo e obrigado pelos peixes. Até semana que vem. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Bem-vindos a mais uma Caixa de Entrada, aqui é o Cabeça, e nessa semana trouxe meu camarada ainda russo, o Rods. Olá, com um toquinho do Batman da Rússia, porque... Da Rússia, de Texugo. Isso aí, importante. Antes de mais nada, começando sempre, nós vamos passar os nossos contatos para você que nos escuta, quem sabe pelo seu amiguinho que te passa o podcast, pelo feed, começando pelo nosso site, que é o www.projetoxpodcast.com.br. E nós temos Facebook, não é, Rod? E o Facebook é facebook.com/projetoxpodcast. Além disso, nós temos o Twitter, o @projetoxpodcast, que quem comanda lá é o Seiji, que gosta dos 140 caracteres do passado. Infelizmente, nosso site não é hosteado em algum servidor russo, mas a gente tá prevendo isso. Então, estamos buscando o servidor russo. Você conhece algum servidor russo? Entre em contato por inbox. Agora, depois desse cast, todo mundo aqui é soviético. Antes, então, da gente ir para os recadinhos e coisas que aconteceram essa semana, nós temos os nossos parceiros, começando pela Anypare. O Omega Cast. O Mini Clouds. O Level 1 Podcast. O Otacologia Cast. O Legcast. O Ota Crazy. O Dollars Cast. O Otaku Company. Coffee Unlocked. O Coletivo Cult. E finalizando, o Caminocast. Que é um cast de Star Wars, que é nosso novo parceiro, não sei se você já sabe, quem sabe você escutou. Importante saber. Nós tivemos essa semana algumas coisas, a gente vai comentar primeiro as coisas que saíram, que aconteceram, depois a gente vai fazer um comentário um pouco diferente. Primeiro porque a gente teve a semana de vermelho, né? A Rússia impera. Todos contaminados pelo vermelho do Superman, o vermelho da Rússia. Infelizmente não mais União Soviética, mas é que nem eu postei lá nos comentários, lá. Melhor estado e partido único, Eva. Eva, com a imagem deles fazendo festa. Soviética pare. Cara, mas ó, galera, a gente ainda economizou nas piadinhas de Reversal Russo, porque dá pra fazer muito. Dava mais. Pra fazer piada o cast inteiro muito, na postagem, muito, muito. No comentário e tudo da Reversal Russo. Caraca, velho. Mas, no geral, eu achei um cast bastante interessante, acho que foi bastante legal falar da obra, contextualizar com trilha sonora russa, que pelo jeito o pessoal gostou, né, cabeça? Cara, foi. E o Rods, pelo que o Rods disse, foi difícil achar tudo de música russa. Cara, eu gastei tudo que eu tinha de russo no sangue, velho. Foi cara, nesse cast. Pra ter um dubstep russo, parece-me the Vodka Camarade, é foda, é responsa. Não, mas eu agradeço a galera aí que elogiou a trilha, porque realmente foi feita com um carinho particular que não existe no socialismo. Então... Exatamente. Além disso, essa semana nós tivemos o Rods lá no Coletivo Cult falando da E3. Olha aí. Tivemos ou tereremos, ou sei o lá terere... como depende de quando você estiver ouvindo isso. Pretérito do futuro. Quereremos o passado pretérito do futuro imperfeito. Tá estilo Guia do Mochileiro, que a gente acabou, vocês acabaram de ouvir. E além disso, acredito que vocês já sabem, acho que a gente não tem como deixar de citar que o Brasil está passando por um momento diferente. A gente está passando aí por uma série, pode falar aí de protesto, até de certa forma uma certa revolução. Sim, por conta de reivindicações. Exatamente, por várias coisas que culminaram, né? Tiveram sua gota d'água com o aumento da passagem de ônibus, mas que envolvem outras coisas que já estão intrínsecas há muito tempo na nossa sociedade e que agora a galera tá indo atrás e falando, não, a gente... tem que fazer isso, tem que mudar, vamos pra rua e vamos mudar isso. A gente, e assim, o projeto X aprova. Apoiamos, né? Totalmente. Apoiamos qualquer tipo de reivindicação, desde que seja sem violência e sem depredação, gente, por favor. Eu acho que dá pra fazer de uma forma pacífica. E a dica final aqui também, galera, se tá afim de participar, tá afim de promover, cara, se informa e informa os outros também, porque esse é um começo de um movimento tão legal e eu tenho esse medo do pessoal... Na verdade, já tá acontecendo do pessoal perder o foco. E isso que não pode acontecer, na verdade. Então se informem, tentem se aliar com os ideais hoje dos protestos e vamos à luta. Filhos da pátria. E lembre-se que não acaba aqui. Vai acabar ano que vem quando todo mundo for votar no domingo, tá, gente? Não é pra acabar aqui, não. Porque agora muda a curto prazo. A longo prazo é quem a gente vai colocar lá pra representar a gente. E eu acho que o fechamento de todo esse protesto, que a gente, eu acho que assim, a lição que a gente tem que tirar é que se o Alan Moore ficou bravo com o filme do V de Vingança, espera ele ver o V de Vinagre. Vai ser a decepção da vida do cara. Caraca, não é o símbolo que essa geração precisa. É o que ela merece. Olha só, fechou lindamente. Fechou aí lindamente, é... friend in me. Mas abrindo, fechando e abrindo agora para um outro quadro, que é o quadro do feedback de vocês, desse cast único aqui que aconteceu na semana passada. No geral, a gente ficou muito feliz com o retorno, a gente teve um retorno muito grande nos e-mails, um retorno até considerável também nos comentários, e a gente quer, obviamente, sempre mais também, somos que nem os protestantes brasileiros, porque o comentário ele fica eternizado aqui no site nosso, né, cara? Então, não tem marca melhor no mural do Projeto X do que deixar um comentário para todos lerem durante essa imensidão que é a eternidade. Que eu acho que dura muito. Mas então, começando com o primeiro e-mail, nós vamos para o e-mail do Oswaldo War. E aí, pessoal do Projeto X, Oswaldo voltando aos e-mails, tô meio atrasado para ser lido nos e-mails, creio, mas tudo bem, tô atrasado em escutar os casts de vocês também. Então, quer dizer, ele atrasou no e-mail, atrasou para ouvir, mas a gente vai ler o que ele mandou. Bem, queria falar uma coisa referente ao podcast de transporte público. Vocês macumbaram São Paulo. Cara, a culpa não é nossa. Cara, não. Que feliz ou infeliz coincidência, mais feliz do que infeliz. Né? A gente não sabia que isso ia acontecer, gente, de verdade. Ele falou, ó, caraca, fiquei pasmo, escuta um podcast desse na terça, já fiquei meio assim com o pessoal fazendo manifestações. E a greve no dia de hoje, que ele mandou isso quando teve a greve do isso, trem, né? Isso, teve um intervalinho mais pra trás. Exato. Bem, vou começar uma maratona dos podcasts que não ouvi. PS, eu também acho a voz do Cabeça muito parecida com a do Mug. Quando o Projeto X começou, o único que eu não conhecia era o Cabeça, então eu pensava que ele era irmão parente do Mug. Puta, caraca, que pariu, gente. O Cabeça, galera, é cotista. É cota babaca. Cara, cota... O cara gosta dessas paradas, viu? E a gente fez a cota babaca. Ih, cara, eu devo ter a voz mais genérica do mundo, porque me confundiram com o Mug, com a Fer, não sei mais o que esperar. Mas então, muito obrigado, Oswaldo, pelo seu comentário, pelo seu e-mail. E vamos agora então para o e-mail do Tyra, né, Rods? Tyra muito exaltado nos comentários, inclusive. Como sempre, mandando vários e-mails, vários comentários. Assim, o do Tyra aqui, por ser um e-mail bem mais atrasado, não vale a pena ir até o final. Assim. Mas, no geral, ele deu um feedback aqui sobre Madoka Mágica, né? Falou que ele gosta e tal, ele fez umas considerações assim, mas... Nada que cabeça aqui muito a relembrar aqui agora. Mas a gente agradece o e-mail, viu, Tyra? Por mais que seja atrasado, mas em dia a gente consiga encaixar ele aqui rapidinho, porque hoje a semana tá corrida. Tá corrida, nós lemos, viu, Tyra? Nós lemos, pode lemos, ter certeza. Lemos, gostamos disso. E acho que o importante, Bokurano é interessante, ou não? Ou não, vai saber. E em seguida nós temos o e-mail do Dênio Crisóstomo Fernandes, o nome mais diferente que nós temos. Ele falou, olá galera do Projeto X, sou o Daniel, tenho 28 anos, sou de São Vicente e membro do CaminoCast, o podcast especializado em Star Wars, do site Cast Wars. Esse cara é de boa, velho, tá, já tá batendo ponto. Tá batendo, tá botando, né, marcando cartãozinho toda semana. Ah, agradecer. Ótimo cast sobre a foice e o martelo. Não sou um fã do Superman, mas na minha humilde opinião é uma das melhores histórias do Super, se não a melhor, ao lado de Quatro Estações, O Que Aconteceu com o Homem da Manhã e Superman All Stars. Olha só, hein. Aqui é muito bom, mas eu acho super valorizada. Olha aí, ele acha All Stars super valorizado. O único problema do cast foi o som do Tono Chique, que estava muito baixo em relação aos outros participantes. Forte abraço e até a próxima. Realmente a gente teve um pequeno probleminha com o áudio dele, mas... Deu tudo certo. No final, Russo impera. Além disso, pra fechar, ele fala que o chute dele é Douglas Adams ou alguma coisa relacionada aos seus livros, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Aí ele vai explicar, ele fala sofá, porque o Douglas Adams tinha um estranho costume de colocar sofás em todos os seus trabalhos. Monty Python, porque ele foi o escritor do programa. E cricket, não sei, talvez seja um esporte inglês com o Douglas Adams. Olha só, então quer dizer que ele não leu todo o guia, porque... Não leu. Tem uma parada de cricket. Tem. Mas acertou no chute e ganhou pontos. Ganhou pontos. E em seguida a gente tem um e-mail aqui do Anderson Alves Francisco. E nas palavras dele, né, ele fala que encontrei por acaso na internet um podcast que, diferente do Jovem Nerd e dos vídeos do Omelete, consegue me apresentar um assunto do universo do novo nerd. E esse conceito é interessante, hein, cara? Será que somos os novos nerds? Será que a gente é a nova geração? Nós crescemos na década de 90, né? Pelo menos a maioria de nós cresceu na década de 90, então a gente tem uma base diferente desses que ele citou, que são um pouco mais velhos. Interessante, interessante. Talvez a gente devesse focar mais nisso, hein? Olha só. E continuando o e-mail dele aqui, ele fala assim, né? Não tinha nascido ainda pra ver as Jedi lutando contra o lado negro da força, mas vi Agumon lutando e Power Rangers combatendo as forças do mal. Olha só, novo nerd também. Grato e continue com o projeto. E ele fecha aqui. Ah, e óbvio, acredito que já fazem isso, mas sempre busquem expandir seus conteúdos por meio de gente velha na praça e do boca a boca. Abraço! Olha só, assim, Expansão é nosso objetivo. Expansão mundial, como a Rússia. Assim como a União Soviética, nosso objetivo é conquistar o mundo. Mas é isso aí, Anderson. A gente agradece, a gente gostou bastante dessa visão, que às vezes até pode ter passado em branco pro nós mesmo, né? Com certeza. Talvez seja interessante mesmo a gente focar nisso, porque nada mais é que a verdade, cara. A gente é de uma geração um pouco mais jovem, vivenciou coisas diferentes, tem uma experiência diferente, e é o que a gente tenta trazer aqui no dia a dia, né? Mas brigadão, cara. Mas isso aí, brigadão. E em seguida nós temos o e-mail do Matheus Murozaki, ou Trionaut, como já... Trionaut, não sei pronunciar. Ou Trionostovski, se fosse na Rússia. Com Rage Trionokov. Trionokov é boa, gostei. 16 anos, São Paulo. Bom, pra começar, já começo dizendo que acho essa história boa, mas não ótima. Olha aí, heresia, hein? Caraca. Heresia. Porco, acho que grande porco parte... capitalista. Disso... Porco capitalista. Tô brincando. Acho que grande parte disso vem do autor Mark Miller, que é um bom autor, mas com a mentalidade de adolescente. Acho que os temas políticos foram tratados de forma extremamente superficial, sendo extremamente esquecidos do segundo volume em diante. Outro fator extremamente pessoal que torna a HQ um tanto inferior é que ainda hei de achar o Superman um bom herói. Olha aí, caraca, a galera com dificuldade de gostar do Superman. Não, acredite, ele tá lá no céu. Believe. Por você. Você só precisa acreditar. Enfim, a história tem seus pontos bons, apesar de no fim o objetivo maior dela ser mostrar o quão superior é o Lex Luthor em comparação ao herói. Acho que os outros heróis foram bem construídos e mostrados de forma criativa e carismática, exceto o Hal Jordan, óbvio. Porra. Sempre. Tinha que sobrar, né? Sempre só pro Hal Jordan. Ei, Lanterna Verde. Toda vez. Além do traço ser bem bonito e agradável de se olhar. O cast ficou bom, só um pequeno adendo, o áudio do Tonoshi que estava meio baixo. Realmente a gente teve esse problema. A conversa fluiu bem e conseguiram fazer a minha espera na fila de ver o Homem de Aço ser mais divertido do que o filme em si. No aguardo do próximo cast. Olha, a gente gosta muito da história, eu acho que pra uma história em quadrinhos no geral, ainda mais ela tendo o caráter de ser uma história de super-herói para o público que ela trata bem do tema de política, lógico, ela vai ser um V de vingança. Eu concordo um pouquinho com essa visão dele, que o Millar realmente, ele é às vezes um pouco superficial pra certas coisas. Não, sim. Mas nesse caso também, não deixa de ser interessante esse foco da história, né, que é mais uma visão contrária às coisas e tal. A gente forçou bastante no cast mesmo falar dessas coisas históricas que aconteciam durante ou em paralelo, né? Mas no geral eu acho uma obra boa. A gente não teria também como pedir uma obra muito mais profunda, mais pesada para um público que lê, por exemplo, o selo padrão da DC, né? Seria talvez uma história para Vertigo ou um outro selo um pouco mais adulto. Eu acho que aí ele se enquadrou ao público que ele quer vender. Que sejam os adolescentes, porque o que vende é que quer. Então, muito obrigado para o Trionovski, não, como que é, Rod? Trionokov, muito obrigado pelo seu comentário. E espero que você continue nos acompanhando como sempre, Rod. Apesar dele ser um porco capitalista. Apesar de ser um porco capitalista, exatamente. Tô brincando. Então, brincadeira, hein, gente, brincadeira. E-mail, Rod. O e-mail aqui é do Inner Light, né? A luz de dentro, olha só. A luz que vem de dentro, olha. É quase um filtro do Photoshop, né? Quase uma lanterna verde, vamos lá. Vamos lá. Ele dá um raio e aqui nas palavras dele, né? O raio, eu comecei a ouvir o Peixe Sketch no 39 por indicação de um amigo e gostei muito do trabalho de vocês. Quando tiver algum tempo sobrando, vou ouvir o restante dos casts. Agora vamos ao meu chute da semana que vem. Acho que o cast vai ser sobre Test Match. Caraca, que é isso, cara? Test Match Sofá. Que é ele explica aqui, ó. Que é um programa de rádio online que fala de cricket. Provavelmente influenciado pelo guia. Falhou, mas foi engraçado. Creio que essa pequena introdução já tenha explicado o motivo do sofá, do cricket. Monty Python é por causa dos jogos Monty Panesar. Porque um dia um comentarista, ao falar de seu nome, acabou se confundindo com Monty Python. Caraca, tem um jogador Monty Panesar. E pra fechar esse e-mail, eu queria saber o que são esses pontos que vocês dão pra acertar os chutes. Caraca. Primeiro, parabéns pela sua criatividade. Cara, você foi longe. Parabéns. Parabéns. Infelizmente, assim, a gente não vai falar de um programa de cricket, por mais interessante que deva ser. Ficou a dica da pauta. Ficou aí, quem sabe, hein? Quem sabe? Mas falando sério aí, Nerlach, o sistema de pontos é basicamente uma brincadeira que a gente tem aqui com os ouvintes pra valorizar um pouco mais ainda esse momento da leitura de e-mails. E pra deixar o semanal bem mais divertido, né? A gente sempre ao final do cast vai lançar 3 dicas, a gente incentiva vocês a responderem por e-mail, no caso as dicas, né? E tem algumas regrinhas de alguns pontos também. Por exemplo, quem responde primeiro ganha mais pontos, quem responde segundo tal, e terceiro pra frente ganha pontos iguais, assim, se acertarem o tema, no caso. E exato, tudo isso vai culminar num prêmio muito interessante ou não, e será e pensado gente, ainda. A gente tá montando, eu já botei o meu itemzinho lá. Continue a chutar, muito obrigado pelo seu comentário, espero que você continue nos escutando de agora em diante, né, um novo ouvinte. Olha só. Em seguida temos um e-mail que é pra mim. O cara mandou pra mim esse e-mail. Caraca, praticamente. É complicado. É do Roberto de Oliveira Zurita. Ele fala, e aí, Peixes Casters? Aqui quem fala é o Roberto e porra cabeça. Shihai é melhor que Slandunk? Putz, não, pera aí que essa fantasia é foda. Viu? Não, cara, eu sou muito amigo, aí, mas fica difícil de defender agora. Não, eu falo, as pessoas esquecem, olha, eu não falei isso. O que eu falei é Shihaya melhor que Kuroko no Basket, que é melhor que Slandunk. Ah, na verdade, por, tem essa diferença. Não tem jeito. Mas é verdade, cara, Shihaya é melhor que Slandunk. Sei lá, hein, sei lá. Eu acho que é até melhor do que o tal do Ipo. Ó, leu o e-mail, vai, leu o e-mail. Não vou me aprofundar muito nisso, porque já faz tempo e não é motivo desse e-mail, mas porra cabeça. Cara, é a verdade. Ouça, entenda a verdade. Não, leu o e-mail aí, vai, por favor. Bem, gostei muito do Cast 41 e confesso que nunca gostei muito do Super-Homem. Caraca, mas ninguém gosta. Ninguém gosta do cara, né? Eu acho que o pessoal gosta mais do Hal Jordan babacão do que do Superman. Nossa. Difícil. Mas vocês me deixaram com vontade de ler essa HQ, apesar dos spoilers múltiplos. É, a gente não avisou, Rod, você não avisou, hein, Rod? Não, e a pessoa vai preparada pra ler um HQ com um kit completo de conhecimento agora. Eu acho que melhora até a experiência, no caso, assim. Ou não, não sei. Não, porque a gente tentou, na verdade, a gente tentou aí abordar não só o enredo da obra, realmente. A gente tentou aprofundar as coisas que talvez não ficam claras, ou as referências, por exemplo... A Fer não tinha pego o lance de Kandor engarrafada, que no caso era. Sim. Era Vladivostok, não. Stalingrado. Era Stalingrado. Isso é uma referência que talvez os nossos ouvintes não tenham pego. Então a gente tenta trazer essa interação pra vocês aprofundarem e terem uma experiência muito melhor quando realmente forem ler por si próprios. Porque a gente falar aqui não tira a importância e a experiência que é ler a HQ. Bom, sobre o próximo cast, eu acho que vai ser sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias ou sobre o terceiro livro da série, A Vida, Universo e tudo mais. Esse leu e ele sabe do que tá falando. Já que até onde me lembro, as dicas vieram desse livro. Sofá se refere ao período de tempo em que o Arthur e o Ford ficaram presos na Terra Primitiva e voltaram em um sofá. Cricket, porque é o nome do planeta xenofóbico com robôs boladões. E a última dica, já que esqueci qual era a segunda, 42 se refere à resposta da pergunta. Forçaram a barra com essa dica, hein? Deve ter sido ideia do cabeça. Porra, cabeça! Mas nem fui eu dessa vez, cara. Nem fui eu. Já tá ficando com a fama. Tô pegando a fama de facilitador, mas tem gente que erra. Até quando eu facilito, a galera erra. Tô tentando ajudar, gente. Bom, é isso e falou. Roberto, brigadão pelo seu e-mail, ainda bem que você gostou, espero que você leia essa HQ e aproveite tudo que ela tem a te trazer de bom. Na verdade você acertou, porque foi o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas englobando a obra toda, né? Não só o terceiro livro. Mas vale sim, fácil, seus pontinhos, fácil. Até porque não tem tanta gente que acertou assim, não dá pra gente ficar renegando pontinho. É, com certeza, não, a gente não é muquirana. Não é muquirana. Podcast da Rússia, não da Turquia. Nós somos turcos, somos russos. Exatamente. Mas falando de russo aqui, tem um e-mail interessante do Tizar A Campos aqui, né? Ele começa assim, né? Alô, galera do Projeto X. Hey. Hey. Dessa vez demorei pra caramba pra responder. Enfim, o Ru acertei o cast. Ó, ele acertou, parabéns. Ele tava todo bolado no Facebook achando que tinha errado, porque eu coloquei a Hit Girl. Porra, mas não é assim, tá errado. Mas as dicas do Facebook, galera, esperem qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque essas não servem pra nada, galera. É só pra... Não, na verdade serve sim, pra confundir mais. Pra galera ficar achando que errou. Mas é pra gerar um hype mesmo, e o hype se gera com confusão, e confusão se gera com Hit Girl, sei lá. Com certeza, bom, sempre. Continuando aqui, né? Bom, esse está muito difícil, vou tentar chutar só pra poder dizer que eu não tentei. mas não vejo como ser essa opção. Ele chuta aqui os Simpsons. Caraca. Infelizmente, passou longe. Acho que não, passou longe. É maluco também, mas passou longe. Sim, sim. Ele fala que sofá, pois é um ponto de encontro deles no início de cada episódio, ó, boa. Monty Python, por ter muitas vezes um humor absurdo, que também é boa. Ele ignorou o Cricket, pois não viu ligação, infelizmente. É, ele decidiu que ele ia tirar uma dica e chutou bem, o que deu. Tudo bem. Tá bom. É, ele falando assim, errando ou não, eu gostei de ouvir o podcast, né? O último, no caso. Já tinha ouvido falar na HQ, só nunca tinha lido. Agora me deu uma vontade muito grande de ler. E é incrível como praticamente todos os Supermans do universo paralelo são maus. Isso nos faz pensar que uma pequena alteração dos fatos e tava tudo ferrado. E é isso mesmo, cara. Com certeza. Era assim mesmo. Eu acho altera um fato e o Superman vira o Batman. Fodeu. Tá tudo errado. Cara, que bagulho. Mas eu fico feliz por você e por todo mundo que gostou bastante da HQ. Vão atrás, a gente falou rapidinho, mas tem um stop motion no YouTube até. Tem no iTunes, se você te quiser comprar mesmo, procurando, eu não tenho certeza se você acha a versão digital fácil. Se... Dá pra achar a versão em inglês? O Rods, eu e o Rods disputamos uma versão em inglês e ele ganhou? Sim, a versão em inglês foi reimpressa, pelo que eu sei, nos Estados Unidos faz pouco tempo. A versão em português, vocês vão penar um pouquinho pra achar oficial aqui no Brasil, talvez em sebos e tal. Mas pra quem tá mega curioso, tem sempre os meios alternativos. Isso, e ó, e pra quem tá querendo ler HQ, tá interessado, a gente teve esse mês, a Panini lançou a Superman Origem Secreta, pra quem quer ver a última versão aí, da versão mais atual, da origem do Homem de Aço. E além disso, tem o que aconteceu ao Homem Mais Poderoso da Terra, Rods, essa? É, eu imagino, acho que ou é da Terra ou do Mundo, alguma coisa assim. Que tá pra sair, que é outra visão interessante do Superman. E a gente vai aproveitar esse meio do teaser, acho que pra abrir o jogo, hein, cabeça. Vamos abrir. Na verdade, era pra ter rolado um cast do Superman. Muito maneiro. Cast do Superman, assim, lato senso de tudo. Tudo, a gente ia falar de tudo, mas acabou rolando um imprevisto e tal. E a gente precisou dar uma preenchida no espaço, né? E aproveitamos pra pegar essa obra que eu particularmente gosto muito. Eu achei interessante trazer a Fê pro cast também, porque ela gosta assim, muito de história. O Cabeça, óbvio, gosta muito de quadrinho. E óbvio. O Sage, porque ele gosta de aço. Exato, o Sage, como ele é químico, gosta de, né? Químico, gosta de sacar de elementos. Não, mas foi o e vocês viram que... então que o Rods que define tudo, né? Ele chamou a galera, ele escolhe. Tô brincando. Mas tá certo. Mas tá certo. A gente fechou uma equipe boa pro cast. Eu gostei muito, muito do resultado, pra falar a verdade. Não, com certeza. A gente tentou aí fazer como a gente queria trazer alguma coisa realmente do Superman pra vocês, pra não passar essa data em branco. A gente trouxe uma obra que a gente considera única. Tentamos trazer pessoas diferentes, porque, querendo ou não, eu e o Rodson já estão acostumados com a gente em cast de quadrinho, o Sage também. Sim. Então a gente trouxe a Fer, que não lê tanto, com uma visão diferente, o Tonoshi, que vocês nunca tinham escutado, que também é um fã. Mas a gente tentou trazer pra você realmente uma história do Superman que é pra você ler e falar, caramba, sim, olha só como pode ser bom. E quem sabe, não prometo, mas quem sabe até o lançamento nacional, já que ele estreou nos Estados Unidos muito bem, inclusive. Exatamente. A gente pode trazer alguma coisinha do Superman ainda pra prepará-los. Quem sabe, não sei, protestem. Protestem, sai na rua, levanta plaquinhas. Queremos cast de Superman agora. É, conteúdo, né? Não é pelos incentivos, é pelo cast de Superman. Manda a plaquinha. Mas voltando à Rússia, voltando ao e-mail do Tizar, ele fala aqui, né? Pra vocês, haters de russos. Eu não sou hater de russo, já me defendo. Nenhum de nós somos hater de russo. Digo que gosto de russos porque os russos comem criancinhas, cara. Isso, tá. É verdade, os russos mas comem criancinhas. Mas é que digo que gosto de russos porque só porque meu nome tem descendência russa. Ele fala que Tizar vem de Tizar com Z, né? E que vem também de César, antiga linhagem dos imperadores russos, no caso. Czar, né? Também, né? Bem, de russo eu paro pelo nome mesmo. Ele diz, tudo que bem, é russos isso? São interessantes. Você pode parar pelo nome e pela vodka, que é uma experiência interessante se você não for menor de idade, porque é legal. Não pode, exatamente. Se você é menor de idade, você não pode ser russo. Aproveitando, tá? Ele fechando minha ideia aqui, ele aproveitando a emoção trazida pela E3, venho deixar uma nova ideia de podcast que é um supercast explicando a história de Kingdom Hearts. Adri chorou agora. Chorou, ela chorou agora. Está chorando até o lançamento. Ele fala assim, um cast de Kingdom Hearts contando de forma cronológica os eventos que aconteceram em todos os jogos lançados e suas sugestões do que estar por vir no jogo que encerra a saga do nosso grande amigo Sora. Enfim, me despeço mais cedo comparado aos outros e-mails e agradeço como sempre pelo cast da semana. Estou aguardando o cast de Simpsons. E vai continuar? Vai estar por aí. Uma boa noite a vocês. É isso aí, Tizar, ou Cesar, Tizar, Tizar. E valeu pelo vídeo, interessante. E aquela coisa, o cast Kingdom Hearts, eu posso te dar certeza que não está longe da nossa pressão. Cara, nós queríamos fazer, mas é difícil. É interessante e precisa. Eu gostaria de entender Kingdom Hearts. Eu acho que vale, Vale. E a Adri é a maior, ela prova isso, ela curte. Gente que gosta tem. Tem, porra, com certeza. E gente que vai chorar. Mas é isso e não é Simpsons, tá, cara? Desculpa. Infelizmente. E pra fechar, eu acho, cara, que tem um e-mail... Eficiente, cara, que... selo eficiência da semana. Que assim, se não foi o e-mail mais diferente que a gente recebeu, no mínimo é o e-mail mais instigante que me deixou curioso. Cara, despertou o sentimento. Despertou que ele só se apresentou como Gabriel. Gabriel. Apenas Gabriel. Give me your dagger, quickly! E ele disse simplesmente isso no e-mail dele. Parabéns pelo podcast, honesto e sincero. Continue assim. E é isso. Eu acho que a gente tem que continuar assim agora. Eu fico muito feliz de você achar que nós somos honestos e sinceros. Cara, a gente tenta. Muito, muito interessante esse meio, muito maneiro. Difícil. Cara, não tem que falar parabéns, Gabriel. A gente tá aqui interpretando frase a frase esse meio. É isso aí. Mas gostamos. Mas assim, eu quero só mandar um abraço pra galera que comentou também. Por a gente estar nesse corre-corre hoje, temos recebido bastante e-mails, não vai dar tempo de puxar os comentários. Mas a gente agradece todo mundo que elogiou a trilha do Cash Russa, hein? Todo mundo que gostou do Cash, ficou instigado, todo mundo... postaram poemas, falaram do Batman, falaram muita coisa importante nos comentários. Então dê uma olhada na festa que é os comentários, apareçam na festa que são os comentários dessa semana. Agradecemos a audiência e agora a gente tem um momento importante. É o momento dica da semana que vem. Então, como sempre, nós demos a dica semana passada, já foi explicado, Guia do Mochileiro das Galáxias, o sofá, faz parte da obra, 42 respostas e tudo, e Cricket o planeta. Acho que isso ficou bem claro e tudo aí a gente vai... explicar. Bem, e o clichê? O clichê do 42, vai. Pô, o 42 tava fácil. Então, as dicas da semana pensadas totalmente de última hora, galera, vão ser Toy Story, Shiryu Amigo e Invulgar. Cara, eu sei que tá estranho, mas vambora. É isso aí, vocês vão entender quando for a hora. Quando chegar a hora, que vocês vão entender. Eu espero, né? É igual a revista do... é igual o Mark Miller falou pra DC, ó. Quando chegar a hora, vocês vão saber o que fazer. E quando chegar a hora, vocês vão saber o que é esse cast. Mas é isso, é isso aí, galera. Obrigado pela companhia. Obrigado por tudo. Obrigado pelos peixes. E... é, olha aí a referência. Até mais. E na Reversal Russa, até... olá. Oi. Né? Oi. Tudo bom? Falou, pessoal. Abração. Abraço. Still missing peace, scattering so incomplete. We be that most incredible soldier from underground. See how easy they all fall down. Digging through the court to see the light. Let's get out of here, babe. That's the way to survive. Y'all top off the hat. I'm on the set. Do the impossible. Don't you wanna bet? Cause a lot of things change. Maybe waiting in vain. We wanna get by. No pain, no gain. Wow, Vicky's wanna test me again. Sorry, my rhyme's gonna snot your brain, yo. I'm still starving for the straight up skill. We gonna make it happen with a crazy rap skill. Get ready to rumble, now be the time. If you ain't know, now you know. Good luck, Phyllis. Do the impossible, see the invisible. Row, row, fight the power. Clash the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power. What you gonna do is what you wanna do. Just break the rule. Second verse dedicated to the real peeps. What we gotta say is so real thing. Cause revolution ain't never gonna televise. Kicking a map, whoa, microphone phenotype. Opening third eye, seeing through the overground. I'm about to hit you with a scream from the underground. Whole city's covered with a cyber flavor. G's in your area, but not with a top best. Do the impossible, see the invisible. Row, row, fight the power. Clash the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power. What you gonna do? Fight the power. que é o outro é improbabilidade infinita. Não, é improbabilidade... Ah, caraca, muitas palavras improbabilidade difíceis. Improbabilidade infinita. É, o gerador de improbabilidade infinita. Boa sorte, Fer, pra editar. Ah, obrigada. Ele... Pode, tudo bem, vai. E fechando a trupa... Nossa, que quase a sinfonia. Vamos lá. Fechando não, porque eu vou falar do mar. Não, eu depois. Digo os humanos. Não são humanos. Ah, nem os humanos não. Dá pra usar aplicar. Os seres vivos. Os humanos. O Marvel é humanoide também. Os seres vivos. Seres orgânicos. Fechando... É interessante também que o pensamento dele durante a situação que ele vai contando pra Fengrut, né? Fenchurch, ah, eu sempre erro. Eu vou errar o resto da minha vida. Depois eu vou ter que gravar separado, tipo, os nomes dos personagens certos pra Fer substituir durante a gravação toda. Porra, me dando trabalho, sacanagem. Vai ficar errado e o problema é teu. Não sou eu que tô falando errado mesmo? Mas a toalha, cara, ela dentro do universo do Tolkien, olha que meu Deus! Opa, olha aí. Isso é outro cast. É a lembrança da gravação com a Dri e com o Rods do cast de Tolkien, sabe? Veio